Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nesta semana, nós resolvemos falar de um jogo incrivelmente foda do passado, é isso aí. Claro, porque jogo do presente, a gente não joga nada, somos todos pobres. Eu não jogo nada no presente. Ou seja, você não joga nada desde o Super Nintendo, não, mentira, desde o 64. Não, é desde o PlayStation 1, pô. Ah, é, faz pouco tempo. Foi ontem. Mas nesta semana, a gente decidiu falar de um tema muito legal, muito nostálgico pra quem é a galera gamer das antigas, mas não tão antigas assim. E vamos falar de Crash Bandicoot. Eu sou o Flávio Kiba e eu pisei no Nitro. Explodiu. Pá. Bom. Eu ia falar que aqui é o cabeça e Crash me ensinou a nunca encostar na nitroglicerina. Melhor que a minha, meu ensino médio em química. Aprendi mais em Crash do que... Pô. Bom, aqui é o Seiji, ó, cabeça, eu quero ouvir bongos. Muitos bongos na trilha sonora desse podcast. Leonard no sleep while I play bongos. Bongo solo. Caraca. Uma das melhores trilhas sonoras da história. E nessa semana a gente tem um convidado muito especial. Eu sou Eric Seika e eu nunca soube o que é um bandicoot. Então, olha aí que interessante. Eu sei que é um marsupial, só isso. É isso que eu ia falar, eu sei que ele é um marsupial. Confesso que eu descobri quando eu fui fazer a pauta, eu não sabia o que era. Caramba. Ele é um marsupial, vamos ver aqui, é o Peramelemorfia. Caraca. É uma ordem dos marsupiais. É um bandicoot, ponto. É um bandicoot, então. Vamos chamar de bandicoot, é mais legal. É o Crash. Vamos começar do começo, e antes de falar dos jogos em si, vamos falar um pouquinho da empresa por trás desses jogos, a Naughty Dog, que todo mundo conheceu por causa do Crash, tenho certeza. A não ser a galera nova, muito nova. Muito nova, que conheceu, né? Que só conhece... Uncharted. Uncharted, aquele joguinho merda lá. E o Last of Us, né? É verdade, o Last of Us também é dele, a galera mais nova ainda. Mas cabeça, você que é o pesquisador por trás desse podcast. Nossa senhora. Fale um pouquinho sobre a Naughty Dog pra galera. Bom, a Cachorro Safadinho é uma empresa que desenvolve games, que foi comprada pela Sony, ou seja, os jogos dela são exclusivos das plataformas PlayStation. Certo. Ela foi fundada pelo Andy Gavin e o Jason Rubin em 1986. Caramba, muito antiga, não tinha nem nascido, hein? Eu também não, Seiji já. Então, Seiji. Vou ali pro meu canto, pera aí. Seiji tava vivo antes de tudo. O Seiji viu a primeira exibição de cinema no mundo. Pô. Ele foi lá com os irmãos Lumière assistir, né? Caramba. Eu fundei o Pong também, porra. Pong, O Seiji viu o homem fazendo fogo, mas tudo bem. E a empresa Naughty Dog, ela é responsável por grandes clássicos dos videogames. Ela sempre foi muito bem aclamada por conta da qualidade com que ela entrega seus materiais. E além do Crash, tem outras franquias como o Jak and Daxter, que também a galera mais nova provavelmente não vai reconhecer. Mas também temos aí o Uncharted e o The Last of Us, que para muitos é o melhor jogo da história de todos os tempos. O que é bem contestável, na minha opinião, humilde. Não tão humilde. Claro, tem Mega Man X, cara. Não tão humilde. Porra. Bem contestável. Tem Pokémon, cara. A galera falando de The Last of Us aí, só porque tem a menininha triste, porra. É, veio a comparação, né, cara? De lançar Crash Bandicoot e Last of Us, né? Tem tudo a ver um jogo com o outro. A menininha triste que parece a Ellen Page e não é a Ellen Page. essa cópia safada aí. Só pra não pagar a droga do direito de imagem, né? Mas, sem muita enrolação, Seiji, apresente pra galera o Crash Bandicoot. O Crash Bandicoot é considerado como um dos maiores clássicos do PlayStation 1. O Crash Bandicoot, ele é uma série de jogos que conta as aventuras desse animal Bandicoot, esse marsupial que foi geneticamente modificado e chamado de Crash, que luta para impedir os planos malignos do cientista do mal Neo Cortex e seus capangas. Cara, esse Crash pra mim parece um redneck, cara, total, porra. Aquela calça ali, peito aberto, aquela cara estranha, tosca pra caramba. Eu sempre gostei muito do Neo Cortex, ele é muito legal, é um puta vilão. É meio atrapalhado também, né? Não, cara, porque ele tem muita coisa de vilão, tipo bigode. Também, mas ele é caricato, um vilão muito caricato de vários tipos de vilões diferentes. Como falei, ele é meio bobão. Ele tem essa pegada de, tipo, como o próprio tem lá o do Dr. Willy, tem o Eggman, né? Tem essa coisa do vilãozão, vilãozão, porque ele é um vilãozão e ele se ferra. Só se fode. É o Bowser também, né? É, ele fala grosso assim, apanha e fala assim, não, meu Deus, meus planos se deram mal, cara. E ele tem uma cabeça gigante, né, cara? Cortex, né? Não, tá, mas... É, parece o cérebro, cara, aquela cabeçona gigante. É, tipo, é um super cérebro, né? Porque ele é um cara que faz planos malignos. Tudo tem a ver, né? Tudo tem a ver. E aí ele corre de kart. Ele corre de kart. Ah, mas o Robotnik também correu de kart. E o Bowser também corre toda semana. É. Não, mas o Robotnik não era um gênio, né? Ele era um gordo maluco. Não, cara, pra transformar um monte de animal em robôs, tem que ser um gênio. Também acho. Não, o Cortex é engraçado, porque os planos dele, né, sempre são meio por acaso, né? Que nem no 2, a gente vai falar mais pra frente, acho, mas do... Que ele simplesmente cai e dá de cara com um cristal poderoso. Com a parada, é. Não é mérito dele. Exatamente. Ah, mas tem uma parada bizarra, assim, porque tem a... Né, a gente fala que o Crash, ele foi modificado. Então, assim, na verdade, o que dá a entender é que o Crash, ele era um animal natural, né? No seu dia a dia de animal, seja lá qual ele for, que a gente não descobriu. Meteram uma calça jeans e um tênis nele, né? E raio nele, ficou uma daquele calça jeito. Calça jeans e um tênis estiloso. Estiloso. Aí ele ficou daquele jeito. Aí depois, na cena inicial que mostra isso, né? Na animaçãozinha, depois ele fala, ah, agora vamos tentar com a fêmea. A menina já tava, tipo, toda pronta, andando em duas pernas, com roupa de vadia e tudo. Cacete! Que droga de mundo animal é esse? Deixa eu ouvir isso que você tá falando. Ela era tipo uma dessas... Sabe aquelas que tinham imagem em jogo de corrida, que tinha a menina que ficava dando as voltas? Era tipo isso, cara. O que ela tava fazendo assim na natureza, velho? Né? Que mundo era esse? Deixa a menina, cara. Não, mas ele era o único animal, assim. Ele era o único. Depois já tem uma galera. Tipo, hoje já tem um time de animais diferentes, né? É, não explicou de onde vêm esses animais. Eles são a evolução? Eles são o quê? O futuro? Não, eu acho que é a modificação genética, né? Mas ela ia ser modificada depois daquilo. Não sei. Tanto que ele fala, agora vamos tentar na fêmea, que foi esquecida, né? Ninguém mais liga pra aquela vadia. Não, eu acho absurdo a gente estar estudando a filosofia por trás de Crash Bandicoot. Porque é uma porra de um jogo extremamente caricato pra criança e você tá levando a sério demais. Cagando regra. Ah, mas na Austrália é assim, cara. Na Austrália. Na Austrália. São todos bizarros. O jogo, teoricamente, se passa na Austrália, né? Se passa na Austrália, é verdade. Se bem que esse jogo, ele te ensina realmente a mesma coisa que a Austrália, que é qualquer coisa pode te matar. Até uma tartaruga. Tudo na Austrália te mata. Pois é. Bom, mas os jogos do Crash, eles se passam num arquipélago fictício, lá na costa noroeste da Austrália. Uma das ilhas é a Insanity, que eles falam, né? No primeiro jogo ainda tem outras ilhas também, né? Que são três ilhas, né? No primeiro jogo. São três ilhas no total, salvo engano. Os primeiros jogos da série foram lançados em 1996. E hoje, apesar dos jogos terem sido abandonados pela Sony e pela Naughty Dog, eles já contêm 18 jogos diferentes. Mas é bom falar que nesse podcast são os três principais jogos, né? São os clássicos, que são os muito bons mesmo, o povo gosta. É o Crash Bandicoot, de 1996. O 2, né? O Cortex Strikes Back, de 97. E o Crash Bandicoot 3, o Warped, de 1998. Warped! É a melhor introdução. Crash Bandicoot, Bandicoot. War! Caixa, aquela zona do cacete. Aquela narração lá no começo do jogo. Sony Entertainment. A parada é muito bom, é muito nostálgico. Porque eu peguei pra jogar esses dias e eu lembrava tudo, cara. Quando ele falava Crash Bandicoot, eu falava junto. E meu irmão do meu lado tava risada. É igual a parada quando eu fui jogar o Crash 2. A única coisa que eu lembrava realmente das falas era a hora que aparece o cabeção do Neo Cortex e ele fala Crash, Crash, Crash. Antes de falar dos jogos principais da série, que é o foco da parada, eu quero que vocês falem o que vocês acham do Crash. Cara, personagem Crash. Tem gosto de infância pra mim, né, cara? Como eu já comentei em alguns outros podcasts aqui, eu não tive Super Nintendo, né? Nem qualquer outro videogame antes do PlayStation 1. Então, meu primeiro contato mesmo com videogame em casa foi com o PlayStation. E, claro, um dos primeiros jogos que eu joguei foi o Crash. Então, ele tem, assim, uma força muito grande quando eu lembro como eu comecei a jogar videogame, o que eu gostava de jogar videogame. Inclusive, na época, era a época que minha mãe jogava videogame comigo. Então, ficávamos os dois tentando passar das fases do Crash, que quando era criança era difícil pra cacete. Eu vou confessar que eu não cheguei a terminar o primeiro quando eu era pequeno. Mas... O primeiro é o mais difícil de todos, né? Eu também acho. Eu confesso que tem fases difíceis pra caramba. Eu tava jogando hoje. A gente vai comentar, mas o problema do primeiro é aquela porra daquele sistema de save que não faz sentido nenhum. É muito ruim. Nossa. Não faz sentido nenhum. Mas tudo bem. A gente comenta mais pra frente. Mas eu lembro que eu realmente não sei se eu joguei os três na ordem cronológica, qual que eu peguei primeiro, porque eu peguei o PlayStation 1 já mais tarde. Mas assim, eu lembro, os três eu tenho uma força muito grande, tanto que à medida que eu ia jogando, eu ia lembrando de tudo. Todo tipo de fase, voltavam a, assim, os problemas. Às vezes eu passava numa fase e falava, cara, quando eu era moleque, eu lembro que eu tive uma dificuldade do cacete pra passar dessa fase. Então, é a força que o Crash tem pra mim é realmente na minha formação como jogador de videogame. Ele foi uma das coisas que me fez continuar jogando e que hoje, quando eu jogo, eu ainda gosto muito. Caramba, tá no currículo. Tá. Eu tive um problema, porque assim, eu não tive PlayStation, né? Eu nunca tive um Play 1, mas eu jogava na casa do meu primo, que morava perto da minha casa, então eu vivia lá jogando, eu joguei quase tudo que tinha do PlayStation na casa dele, e a gente jogava muito. E ele era muito fã de Crash, então ele comprou mais ou menos na época de lançamento. Ele comprou o primeiro, e daí eu joguei também o primeiro, mais ou menos na época que lançou, assim, pouco tempo depois, e ele foi comprando na ordem, então eu joguei todos na ordem. Mas eu nunca zerei inteiro nenhum deles, porque eu ia, jogava várias fases um dia, daí quando eu voltava, ele já tinha passado de várias, então eu continuava de onde ele tava. Então eu não joguei ele 100%, mas, cara, eu adorava Crash, eu adoro mascote em geral, cara. E o Crash é o mascote da Sony, né? Infelizmente. Quer dizer, infelizmente não, assim, infelizmente eles esqueceram isso. É, pois é. E hoje o mascote deles é aquele maluco sem camisa. Então tenta fazer a gente engolir o Sackboy até hoje. É. Infelizmente, é. Ninguém liga pro Sackboy. Exatamente. Só pra falar, pior que o Sackboy, só o PS Vita, hein, da Sony. Parabéns, Sony. anunciaram essa semana que vão desistir do PS Vita, demorou. Não, eles falaram que é mentira. Porra, eles não desistiram, porque tá saindo coisa pra cacete pro Vita. Tá lá em cima. Mas que eles já desistiram do aplicativo no YouTube e isso já foi feito. O Vita tá saindo jogo a rodo, né? O portátil da nova geração. Fazer o quê, né? Mas pra mim o Crash ele é interessante porque me lembra da infância com o meu irmão, porque eu tive uma infância muito parecida com a do meu irmão. Também. Porque a gente tem mais ou menos a mesma idade. Ele é um ano e pouquinho só mais novo que eu. E a gente jogava muito junto, né? Uma fase você, uma fase eu. Senão a mãe briga, porque tem que jogar os dois. Era divertido, eu gostava pra caramba do Crash. E eu sempre achei ele meio maluco, eu gostava quando ele morria, que a calça dele saía. Puta, isso era demais. Era sádico de uma maneira que a gente gostava. É meio triste você olhar pra trás e você gostar de um bichinho se fuder muito. Entendeu? Mas... Das diversas maneiras que tinha. Ele morria amassado, ou quando você pisava no nitro e bum, explodia tudo. Ele era chamuscado, então tava afogado. Ou então pisar no TNT e sair correndo, era mó legal, cara. Olha, o Crash pra mim, assim, eu tenho uma narrativa da minha vida com videogame, né? O PlayStation 1 foi o último que eu joguei de fato. Eu fiz a transição, né? Do Super Nintendo. Fiz a transição do Pong, né? Aí... O Pong, depois o Atari, depois o Super Nintendo. Dynavision. O Phantom System. Nossa. Cara, eu nem sei do que vocês estão falando. Meu primo tinha um Phantom System, eu jogava pra caramba. Na época de locadora, você já era o tiozão já, que ganhava de todo mundo na locadora, sabe? Roubava a ficha da molecada. Jogava um monte de New Gel lá na locadora, cara. Alto King of Fighters. Não, King of Fighters não, Alto Out of Fighting, cara. Ah, é. King of Fighters, não tinha ainda King of Fighters. Não tinha ainda, esqueci, seja da sua idade. Às vezes eu confundo a sua idade. Não, mas assim, aí eu fiz a transição do Super Nintendo pro 64 e depois eu fui pro PlayStation 1. Uhum. Então, o Crash Bandicoot, assim, a jogabilidade dele, ele não me pegou tanto porque eu já tinha jogado o Mario 64, sim, né? Aqui eu sofri pra caramba pra entender o sistema 3D. O Crash, assim, eu acho que foi mais um entretenimento muito legal, né? Quando eu tive o PlayStation. Vários jogos de PlayStation eu tinha assim, o Crash, ele é tão famoso, vamos ver por que ele é tão legal, assim. E ele é muito bom. Ele é, assim, ele não é datado, é o primeiro ponto. Ele é um jogo muito legal e eu tenho certeza de que se eu tivesse pego o PlayStation como um dos primeiros videogames da minha vida, eu ia adorar pra caramba, mais ainda o Crash, né, do jeito que eu gosto. Aí, tá vendo? Tá vendo? Eu não sei, mas eu diria que a série Crash, ela é bem revolucionária. Não sei se é por falta de conhecimento meu, mas eu não lembro de ter jogado antes dele um jogo no estilo dele. É, esse estilo... Não sei vocês. esse estilo de câmera dele. Eu acho que ele foi pioneiro, né? É, com certeza. É, porque o que acontece? Quando a gente entrou na geração dos 32 bits, isso, né? Você começou a ter essa possibilidade de trabalhar em três dimensões. E aí, quando os jogos começaram a evoluir, a gente passou a ter essa transição do plataforma da esquerda pra direita pro 3D. O Mario 64 veio com o mundo totalmente aberto, com essa coisa de realmente você sair andando igual maluco, e o Crash, ele veio com essa estrutura de fases, como era antigamente, mas com a progressão em 3D. E essa questão de você iniciar indo pra frente, andando pra frente, né? É, tem nos dois estilos, né? O você indo e voltando também. Isso, e voltando. É que o voltando assim, acho que foi colocado depois, né? Não, tinha já no primeiro. Tinha, no primeiro já tinha a fase da bola, o Indiana Jones, maluco. Aquilo é ótimo. É, mas assim, é essa progressão de você andar pra frente e você trabalhar com o lado também. Você andar pro lado pra conseguir avançar e voltar, essa progressão você não tinha antes dessa forma. Porque a diferença do Crash pro Mario 64 que você falou, porque o Crash ele é meio assim, on rails, né? Ele tem um caminho a se seguir. É, ele tem uma trilha. É, o Mario 64 é tudo aberto. O Mario 64 é o sandbox do Nintendo 64, entendeu? Você via aquele mundo funcionando. É muito mais fácil pra quem não tem familiaridade com 3D, pegar o controle, o movimento e como funciona o Crash, do que o Mario 64. O Mario 64 é muito mais aberto, né? É muito mais difícil. Ele é assustador. Exato. Né? Ali tem o controle analógico pra começar, né? O Crash não tinha na época. Aquele analógico no meio ainda, aquela coisa estranha que sempre quebrava do 64. Mas o próprio Crash é interessante porque você começa o jogo sem nada. Se você não espera pra ver a animação, vem a logo lá da Naughty Dog, não sei o que, entra aquela placa do Crash, New Game, você clica New Game e você começa andando. Sim, sim. Pra frente. É mega intuitivo. Sim. Entendeu? Ele não precisa de mais nada. E você segue, você vai indo. Porque a primeira fase é só você seguir pra frente e, né, batendo os inimigos. Então, eu acho que o Crash foi muito importante nessa questão, porque ele é simples. Eu acho, como o Seiji falou, acredito que não foi só comigo, mas ele trouxe muita criança pra jogar videogame. Muita criança gostou de jogar Crash. Não, pro PlayStation, com certeza, trouxe muita garotada. Inclusive, só voltando, falando do Mario 64, além de ser um dos games pioneiros em 3D, o Mario 64 foi um dos primeiros games que você tinha uma explicação antes de poder jogar o jogo. Sim. Ah, sim. Faz então, sentido. Se hoje todos os jogos te ensinam exatamente como faz qualquer coisa, é por causa do Mario 64. Maldito meu amor. É um jogo que revolucionou pro bem e pro mal, né? Infelizmente. Mas o Mario 64, inclusive, é de 96 também. Também. No mesmo ano. Tem até só uma coisa interessante, é que o Crash, a equipe de criação nunca escondeu. Ele é cheio de, não referências, mas assim, ele é baseado em muita coisa que já tinha de videogame, né? Ah, Donkey Kong, por exemplo. Os criadores falam que eles adoravam Donkey Kong. Então toda aquela coisa de selva e não sei o que, de você coletar fruta, tudo isso já tava dentro do planejado porque eles gostavam disso. Pô, né? Deslocar de uma fase pra outra, aquela ilha lá que você vai andando. Aquela ilha é totalmente o Donkey Kong Country, né? É. Eles não têm medo de dizer que eles se inspiraram, né? E de, não precisam negar isso, né? Mesmo porque os caras, evidentemente, jogavam, né? Provavelmente esses jogos e curtiam. Não tem nenhum problema, né? É, mas eu acho justo você revelar em que você se baseou, desde que aquilo não seja uma cópia barata, o que não é, claro, no caso do Crash, entendeu? É realmente pegar aquele sentimento bom. Eles falam, pô, eles gostavam de jogar Donkey Kong, entendeu? Então, pô, sim, vamos sim. tentar implementar esses elementos que a gente gosta no nosso jogo. Até tem a questão do Sonic, que eles tinham também essa referência do Sonic, tanto que o projeto, antes de ter nome Crash, ele chamava, acho que era Sonic S, que era tipo como se fosse a bunda do Sonic. Seria o Sonic visto de costas, entendeu? Não, é um apelido maldoso que deram pro jogo, porque você só via a bunda do Crash. Você só via a bunda do Crash, né? Então, assim, é interessante porque, e aí eu acho que é um dos diferenciais da Naughty Dog, como desenvolvedora de jogos, é que eles realmente gostam do que eles fazem e gostam de videogame, eles não têm medo de falar, eles querem trazer realmente o melhor, né? A gente hoje vive um problema aí com empresas que a gente não sabe, elas só pensam no dinheiro, né? Um abraço pra Capcom, que deixou de querer fazer coisas pensando no seu público. E é gostoso quando você olha pra uma empresa dessa, vê uma desenvolvedora e vê o cara falando, não, a gente gostava, a gente fez assim, a gente queria o melhor, a gente queria, né, fazer sempre mais pra quem tá jogando, a gente queria se divertir junto. Isso eu acho que é muito importante. Sim, sim. Meu cabeça, abraços pra Capcom e beijos pra Konami também, né? É. Coitado. Pô, polêmica essa parte. Vamos falar dos jogos principais agora da série, porque a gente falou que tem 18, mas a gente só vai falar dos três principais. Que é o do... Qual que é o do Game Boy, o do celular... e o do iPhone, né? Do iOS. Tem um que foi lançado pro N-Gage, olha só. Que jogo que você conhece que foi lançado pro N-Gage? Cara, vocês estão zoando, mas eu tô vendo aqui na pauta que o Crash Bandicoot Nitro Kart 3D saiu pro grandíssimo Zeebo. Zeebo? O videogame do futuro. Que ninguém mais joga essa coisa. Jogo exclusivo pra BlackBerry, onde já se viu isso? Não, cara, o Zeebo é só 6 unidades vendidas ao redor do mundo. Mas pelo menos teve um nome de peso, né? Ah, não, achei aqui, 30 mil unidades vendidas, porra. Eu tenho um amigo que tem um Zeebo, tá? Ele é feliz? Não. Inclusive, ele não teve nenhum console novo depois do Zeebo. Acho que isso frustrou a vida dele pra sempre. Nunca mais quis jogar videogame. Caraca, o Zeebo matou a experiência dele de jogar videogame. Ele ia comprar um PS Vita, mas ficou com o Zeebo, né? Coitado. Aí ele decidiu... Aí o que ele fez? Ele comprou outro Zeebo pra dar pro amigo, pra ter com quem jogar, né, cara? Que conversar, ele comprou dois. Mas, Seiji, você que é idoso... Olha aí. Comece falando do mais antigo, do Crash Bandicoot, pra galera. Cara, o primeiro, né, lançado em 1996. Porque no meu tempo... É, porque no meu tempo era muito melhor e tal, tal, tal. No meu tempo não tinha essa, Jack. Cara, 96, o que eu fazia em 96? Cara, eu provavelmente chorava em 96. Cara, eu devia estar entrando no colegial, meu Deus. Continuando. Cabeça chorava e pedia TT. Bom, o Crash, né, ele é o primeiro jogo da série mesmo, né? Ele tem esse nome, é lançado no mercado. Ele foi lançado pela Naughty Dog em 31 de agosto de 96, na América do Norte. E em novembro, no mesmo ano, na Europa. E em 6 de dezembro, no Japão. O jogo, ele se passa nas fictícias ilhas Ensenite. Essa é a primeira ilha, na verdade, né? Na verdade, esse nome da ilha, você tem que pronunciar é Ensenite, que é pra você brincar com a insanidade. Ensenite, é insanidade. Ah, olha aí. Olha o trocadilho. Tipo aquele personagem, ou seja, o Mysterio, que é o Mr. Yo. Aquela coisa ridícula. É uma brincadeira pra você entender que é uma... Né? Não dá pra vocês verem, mas eu estou fazendo aquele gestinho com a mão de trocadilho. É, eu também, eu também. Aquele girando apenas o pulso, né? No... Isso, exatamente. Mas é, a ideia é da loucura, porque a ilha ela é meio louca mesmo, né? Então, o que naquele jogo não é, né, cara? O que não é. A dancinha do Crash, quando ele passa de tela, não é louca. A dança é erótica, né, cara? Por sinal, o Japão fez uma propaganda com essa dança erótica, mas deixa pra lá, o Japão. Esse jogo possui 32 fases, sendo delas 6 de chefes e mais 2 fases secretas, que eu nunca consegui chegar nelas. Eu não consegui a droga daquelas gemas do cacete de pegar todas as drogas de caixa, velho. Cara, você tem que quebrar todas as caixas sem morrer. Porra, é difícil pra caramba. Tá de sacanagem. Nossa. Isso só se torna mais simples no terceiro, que ele começa a contar as caixas pra você. Sim. Mas mesmo assim, tem umas caixas que estão muito escondidas, você não consegue achar, nem fodendo. É, então. Mas fodendo caixas. Qual foi a experiência de vocês com o primeiro Crash? Difícil pra cacete. Puta que pariu. A experiência é ouvir aquele som au! Quando ele morria. Cara, esse é o mais difícil de todos. Cara, os Crashes. Cara, é muito difícil. Eu não sei, eu tava jogando essa semana, hoje, na verdade. Eu não sei se é porque eu tô velho, mas eu morri em cada coisa imbecil. Porra. Seus reflexos não são mais os mesmos. Não dá, seja, cara. As mãos não respondem mais como eram. É, eu não consegui acertar a profundidade do salto. É, então, mas isso eu tive o problema. Mas eu acho que, eu não sei, minha opinião é que há uma diferença sozinha de jogabilidade. Porque o primeiro jogo é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais travado. Não sei, no 2 parece muito mais fácil de você... É, não, eu sinto que a jogabilidade nos 2 seguintes é bem mais refinada. Eu senti isso. É, exatamente, exatamente. É... Ah, sim, mas deve ter melhorado o processamento, né? A mídia deve ter ajudado bastante. Um detalhe importante do primeiro pro segundo é que no primeiro você conseguia ver a profundidade que você via da tela era muito pequena. Então, às vezes, o seu tempo de reação não era tão bom. Depois eles deram uma... Vamos colocasse a câmera um pouco mais pra trás pra você ter uma visão um pouco maior, então você conseguia reagir melhor. Então, às vezes, vi um buraco do nada, mas é porque realmente tava muito perto, você não conseguiu, caiu, se fudeu, entendeu? É, eu acho que eles não tinham muito... Não, tinham parâmetro, não tinha, né? Exatamente, não tinham o que olhar pra fazer, sabe? Então, dificultava um pouquinho as coisas. Eu também acho, eu acho que como eles estavam criando algo muito novo nesse ponto, eles realmente precisaram aí de um jogo pra se aperfeiçoar, mas não que o jogo seja ruim ou com a jogabilidade, assim, impossível, né? Algo que não dá pra jogar. jogar. Não, de maneira nenhuma, não, de maneira nenhuma. Não, mesmo porque ele é um jogo que ele é do começo da era 3D, né? Então os caras ainda estavam meio que aprendendo a como implementar essa jogabilidade direito e tal. Ele, é até injusto, porque eu conheço algumas pessoas que comparam o Crash aos Donkey Kongs, né? Pô. Porque tem bastante coisa em comum, até a gente falou que é até inspirado e tal. E eu sou muito fã de Donkey Kong. Mas assim, eu não acho justo comparar o primeiro Crash com os Donkey Kongs anteriores, por mais que já houvesse três, porque é uma experiência nova, né? Eles estavam tentando ainda aprender direito como fazer um jogo bom de plataforma no ambiente 3D, assim. E eu acho que o Crash, por mais que tenha problema de jogabilidade, ele foi foda, assim. Foi, não, ele foi perfeito. E querendo ou não, os Donkey Kong pegaram o final do Super Nintendo, né? Claro. O pessoal já dominava demais o estilo... Side-scrolling. Side-scrolling. A Nintendo dominava o side-scrolling. Não é que nem o Crash que ninguém dominava o 3D ainda. Exato, né? É uma aula, né? Então não dá pra você comparar. E algo que chama muita atenção é o seguinte, uma coisa que o Seiji falou, que é interessante assim, o jogo não está datado. Cara, pra um jogo não tá datado dessa época do 3D, cara, merece destaque, porque essa geração do Play 1, infelizmente, envelheceu muito mal. É o estilo de arte assim, polígono horrível, né? Exatamente. Eu sempre uso o exemplo do saudoso Mortal Kombat 4. Não, mas aquilo... Que merda! Saudoso onde? Saudoso pra quem? Pra quem gosta de tudo, né? Pra quem jogou toda aquela merda, né? Ah, não! Pô, eu ainda considero o Armageddon como um Mortal Kombat, eu nem tiro da minha cronologia dos Mortal Kombat. Mas assim, cara, envelheceu muito mal. Tem coisa ali que, cara, desculpa, não dá pra jogar, entendeu? Você se sente mal jogando. O Crash, nossa, cara, ele flui muito bem pra um jogo que vai ter 20 anos. É, ano que vem vai fazer 20 anos. Mas tem aquela teoria, né, de que se um jogo ele é meio caricato e tal, no ambiente 3D, não tem problema, né, meio cartunesco. Do que o real, né? Agora, uma coisa tenta focar uma coisa mais crível, real, assim, ele é facilmente datado. É, o Mortal Kombat, ele tentava ser real demais, então é um problema. Um jogo mais cartunesco, consegue não ser tão datado mesmo muitos anos depois. Mas, não é nem por isso que eu diria que o Crash não é datado. Um exemplo bom do 3D que envelhece, entre aspas, aí, mal, é o Virtua Fighter. Ah, mas sim, aquele sim. É o primeiro, né? Não conta, cara. Não, mas assim, não é nem por isso que eu acho que o Crash não é datado. Eu diria que ele não é datado pelo simples fato de que a jogabilidade que ele implementou, que ele usou, é usada até hoje, entendeu? Sim. Então a gente não... É. Por mais que você hoje veja qualquer jogo assim e entenda fácil como jogar, naquela época ele foi muito simples pra galera entender. Não tinha muita historinha, é o que a gente falou, ele, você entrava e já começava a jogar. E você entendia fácil o que você tinha que fazer. Se bem que o primeiro jogo são só dois botões, né? O pulo e o giro, né? E o giro, sim, eu parei pra pensar nisso, eu falei, cara, são só dois botões, e ainda assim, você não sente que você tá repetindo, né? Você não sente que é uma jogabilidade mega repetida. Sim. Inclusive, o que o Kiba falou é interessante, porque o próprio Mario 3D World... Qual que é o do 3DS? 3D Land. Land? É, 3D ele 3D tem Land. quase essa mesma estrutura de fases em 3D, mas elas são segmentadas em mundinhos. São lineares. Entendeu? Né? São mais lineares. Isso. Então, pô, a gente tá falando de um conceito que tá sendo usado, claro, né? Antes que todo mundo venha, não é a mesma coisa. Eu sei que não é a mesma coisa, são coisas diferentes, jogos diferentes, não é cópia. A gente não, né, quer, vamos... a gente não quer brigar a Sony contra a Nintendo, né, aqui. A gente não é isso, não que é a gente isso. Tá fazendo. A gente gosta do Crash e também gosta do Mario. Do Mario, exatamente. Entendeu? O que eu tô falando aqui é que esse conceito ou essa estrutura de jogo foi utilizada agora de uma forma muito bem feita no 3DS num jogo excelente. Então, eu acho que é mérito disso mesmo. É, simplicidade às vezes é melhor do que você querer fazer uma coisa mega complexa. Ainda mais porque assim, você já tá experimentando num território desconhecido, né, que é o plataforma 3D. Você querer colocar um monte de comando, um monte de poderes, um monte de coisa. Tanto que depois eles até implementaram mais. Só que daí já tinha evoluído, né? Já estavam dominando melhor a arte de fazer jogos 3D. Com certeza. Sim. O mais interessante, pra mostrar como é tão repetido, é várias fases diferentes, cara, em várias câmeras diferentes. Isso eu acho muito inteligente, assim. Tem, por exemplo, a maioria das fases são fases em que você vê as costas do Crash, ou tem a de plataforma. Mas também tem aquelas que você, por exemplo, vê ele correndo na sua direção. Ele fugindo da bola gigante, por exemplo, estilo Indiana Jones. Aquilo me dava um desespero, cara. Eu não tava vendo o que vem na minha frente. Tipo, sabe aquela sensação, tipo, Crash, me ajuda, você tá vendo, eu não. Entendeu? Eu não sei o que vem pela frente, você dá pra saltar? Essas fases eram incríveis. Qualquer fase de um jogo que não tem esse perfil, e de repente você tem que correr por alguma coisa que tá acontecendo, acaba sendo incrível. Como é o caso do mais recente, aí, Rayman Legends, que tem aquelas fases musicais que você tem que seguir a música, entendeu? Senão não dá certo. Eu acho que é a mesma premissa, porque você tem que correr, senão você não vai vai alcançar tempo. E o negócio tá, o mundo tá acabando lá atrás. É a questão da precisão, né? Você tem que ser rápido e preciso. Senão, exatamente. Não funciona. Você tem que apertar o botão certo na hora certa, senão você morre. E isso que dá o desespero, que é legal, não é ruim, é muito bom, né? É muito divertido. E sabe o que dá esse desespero também? É a cara do Crash. Porque ele tá com tanto medo quanto você. Ele tá desesperado. Ele abre o bocão, velho. É muito engraçado, né? E vem aquela bola gigante se aproximando. Ai, meu Deus, não vai dar tempo. Não vai dar. Aí a bola esmaga, ele fica, né, fininho, tipo o seu Madruga lá, quando o seu barriga cai em cima dele. Cara, as mortes dele são muito legais, né? Cara, de todas. Eu acho que isso é um detalhezinho que também é muito interessante, né? Que a cada forma como você morre, ele te dá uma animação, né? Quando explode a TNT, só cai o sapato e os olhos. É verdade. Né? Você é comido pela planta, acho que ela só cospe o sapato. Ela cospe sua calça. A calça. É um efeito patolino. É algo bem isso mesmo, já é uma boa sacada, bem essa parada do patolino. Não, mas de outras fases também, cara, tem, por exemplo, aquela que ele monta num animal, né? No primeiro um javali, é muito louco também. Tem aquela que vê bem em cima, né? Em cima dele, que tá ali, aquele pântano ali, ele tem que subir aquela água toda. Deixa eu falar, eu não lembrava, fazia tempo que eu não entrava em uma parte de um jogo e falava, meu Deus, eu quero morrer. E essa aconteceu duas vezes no Crash 1, que primeiro é a porra da fase do portão, que é aquela que é lateral, que tem os... Cara, que inferno é aquele tipo de fase, cara. É muito difícil, velho. Eu gosto muito da fase do 3, que é aquela do... Aquelas da muralha da China. Que é com o gatinho, com o coco tigre, e o gatinho. É o cara, e o gatinho bate com tudo nas coisas. E ele cai meio tonto. ela cai meio tonta. É a Coco, né? A Coco. É muito engraçado também. Agora, a fase do inferno no Crash é fase na ponte, cara. Em que você tem que pisar no lugar certo e a madeira vai caindo ali, cara. Nossa, eu perdi umas 20 vidas seguidas tentando passar nessa porra. Que a ponte é tipo as caixinhas e você tem que ir quebrando ou não? Não. É tipo aquela ponte de corda suspensa, sabe? Ah, aí você tem aquela madeirinha ali, algumas madeiras vão caindo ou não. E você tem que acertar o tempo e a profundidade do salto, cara. Cara, é o problema da porra da fase da água. Você botou um milímetro pro lado, ele vai cair na água, entendeu? Então... Aí, puta que pariu, volta tudo, aí não tem o checkpoint. Nossa. Entendeu? Aí você entende porque no final da fase ele te dá um monte de vida, porra. Porque você perde muito, cara. É quando o jogo te dá muita vida assim, é porque você vai morrer pra caralho, né? Quando eu fui rejogar agora o primeiro, eu não consegui ressuscitar o meu PlayStation 1, né? Que ele não tava aqui. Então eu fui jogar no emulador e eu botei o controle do Xbox. E eu descobri que o Crash provavelmente não foi feito pra se jogar no analógico o primeiro. Porque chegou um ponto que eu tava no segundo chefe, que é aquele canguru azul maluco. Sim. E eu tive que parar ali, porque eu perdia pra mim. Não era ele, era eu que caía. Eu não conseguia chegar nas plataformas. Eu perdi pra mim, entendeu? Era ridículo. Porque não era o inimigo que era difícil, que era estratégia, eu não sabia o que fazer. Eu errava, porque eu botava um milímetro pra direita ou pra esquerda com o analógico, já era. Já caiu na água e uma vida vai embora. Ah, cara. Então não aconteceu só comigo não, cara. Pô, então. Não, não foi eu. Nossa, cara. E eu não fui jogar na seta, porque a seta, né, o direcional... Ah, é horrível. É claro. O digital do controle do Xbox é uma bosta. Horrível. Não, mas no teclado é muito ruim de jogar também. Eu fui dar uma testada pra relembrar pro podcast. E assim, a primeira fase do Crash 1 eu morri umas 20 vezes. Aí eu falei, não, chega. Cara, teclado não foi feito. Aí eu fui pro Crash 2, aí eu consegui passar umas primeiras, tal, mas também morri pra caralho. No terceiro eu não consegui passar da fase do tigre. Porque essa tem que ter uma puta precisão, é verdade. É, eu desisti. Nossa, tinha uma fase no primeiro que você tinha que subir pelo castelo, que você ia passando umas plataformas, assim, tava... Eu tenho que passar a do primeiro, que você vai pulando e tal, e tem mil plataformas, você tem que ficar pulando de uma em outra. Cara, eu caía demais naquela fase. Ah, essa é a fase do portão que eu falei, não é? Sim, é isso mesmo. Que ela é tipo um portãozão de madeira, e aí você tem que ficar pulando numas caixas e subindo. Você vai subindo, né? Isso. Eu tava pensando em outra quando você falou essa. Então, essa aí você tem aquela parada que você tem que girar, você tem que rodar, aí ele tem uma plataforma que tá de pé, ela fica na direita, só que ela vai lá em cima, você caiu, tem que voltar tudo. Aí você fala, cara. Aí tem a porra daquele indígena que te empurra com o escudo, entendeu? Né? Ah, cara. Eu já sofro em fase de plataforma que você tem que pular desse jeito, que você pode cair e se ferrar desde o começo. Eu vou ficando nervoso, daí quando eu caio pela quinta vez, você quer ir mais rápido. Exatamente. Isso. Cara. O que acontece, cara? Nossa. Eu desisto. O primeiro Crash, se ele falha em alguma coisa pra mim, é como ele administrou o sistema de save dele. Que eu nunca vi algo daquele jeito. Então, assim, cara, é desumano. De verdade, assim, do fundo do coração. Como que funciona? No meio das fases, você pode coletar alguns tokens com a cara da sua namorada vadia, quando você completa 3, você vai pra fase bônus, que é uma fase onde você coleta algumas caixas, e ao final dela, você tem o direito de salvar o jogo ou pedir o password, né, na época, se você não tinha aí o memory card. Só que, primeiro, se você por algum motivo morre nessa fase bônus, já era, você não salva. E se você jogar de novo essa fase, você não pega esses bônus de novo. Ou seja, se você não salvar ali, você só vai salvar, você pode tentar salvar na próxima fase, com o checkpoint, né, com o checkpoint não, com fase bônus. Então, meu amigo, esquece, entendeu? Caiu ali de cima daquele negócio, não encontrou com a vadia no final, você não salva, cara. Outra falha, ele não salva a quantidade de vidas que você acumulou no jogo, cara. Ah, mas isso é bem comum, né? Isso é bem comum. Se você tiver que resetar, você recomeça com 4 vidas. E aí você tem que fazer aquele negócio de voltar na primeira fase pra acumular vida. Exatamente. Isso eu não concordo, porque isso é muito comum. Hoje, isso não é comum, isso não acontece mais. Mas naquela época, isso era muito normal. Hoje nem existe game over mais. Então. Naquela época, era muito normal você voltar no começo pra pegar vida. Sim. Você recomeçar o jogo com, tipo, você tinha 20 e você volta com 5. Mas o problema é o save. Se você perdeu, você não pode desligar a droga do videogame. Entendeu? Você tem que deixar aquela droga ligada a noite toda. Hoje em dia, você desliga no meio da fase e você volta onde parou. Exatamente. Você bota o PS4 pra hibernar. É, ele meio que desliga. Tá muito errado hoje. Eu fui obrigado, em alguns momentos, a usar o botão de save do emulador. Eu me senti um merda. De verdade. Não. Eu me senti... Ah, não. Save state, cara. Eu me senti muito mal. Você acabou pra mim. Então, cara. Eu sou uma fraude. Eu sou a vergonha. Você é uma fraude. Eu sou a vergonha. Eu sou a vergonha. E eu ainda assim não consegui ganhar da porra do canguru azul. Então eu sou uma fraude pior ainda. Você é uma falha como gamer, cabeça. Eu sou uma falha como ser humano. Eu mereço a morte. Já que já falamos bastante do Crash 1, agora vamos falar do Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Vai lá, cabeça. O segundo jogo da série foi lançado em 31 de outubro de 97 para o PlayStation 1, e ele começa exatamente de onde paramos. Ele corta esse caindo do espaço, dentro de uma caverna, e encontra um cristal rosado que ele entende que isso pode dar poderes, e ele pode fazer coisas do mal, porque ele é do mal com o cristal. Depois disso, temos a visão do nosso querido Crash dormindo. Mais uma vez, desculpa só cortar, mais uma vez, sem querer. Ele não tinha ideia do que ele tava fazendo, né? Exatamente. Depois disso, o nosso querido Crash está deitado, fazendo nada, quando a irmã dele, que eu, minha infância inteira, achei que era a namorada dele, mas é a irmã dele. A irmã caçula chamada Coco. Eu cometi quase que crime, né? É incesto isso aí. Isso aí dá merda fodida. Mas, na minha infância... Isso vai dar uma treta. Vai dar treta sinistra. Direto. Pro inferno direto. Fazendo homenagem com a máscara ninja ainda. É o Aquaco, que máscara ninja. É o encosto, dos indígenas que foram mortos naquela ilha lá. Isso aí é bem sombrio, né? Mas eles fazem de uma forma tão engraçada que você não. Eu ainda acho pega. Que é o espírito do mal aí que foi morto. É um puto espírito fudido, né, cara? Porque ele tem uma voz grossa e tal. E ela pede pra ele pegar a bateria do computador que ela tá utilizando. E ele, de repente, é transportado para o Warp Room, que é um local cheio de portais, de buracos negros. E aí o Cortex aparece pra ele e fala: cara, preciso que você busque os cristais pra mim. O Crash fala: por que não? Só quis me matar, né, no jogo anterior, né? Por que não confiar num bandido vilão do primeiro jogo? Me sequestrou, fez experimentos, pegou minha namorada, tem que ajudar ele? Por que não? Tá bom, vai. E aí você começa a jogar por 25 fases, cada uma coletando um cristal rosa. Agora o objetivo da fase é coletar esse cristal e chegar ao final. Tem umas que é bem difícil de achar, inclusive. Tem uns que tem dois caminhos, né? Você tem que voltar quando você descobre que você chegou no final da tela e não tem o cristal ainda. Ele diz para o Crash que ele quer impedir o outro cientista maluco de fazer a máquina que controla mentes. O Crash acredita. Aí a fase é estruturada de uma forma bem melhor, onde você tem 5 portais por cada andar, cada um dando a um tipo de fase diferente, né? Onde você deve coletar os cristais rosas e, se você for muito bom, coletar as gemas, que pra mim continuavam impossíveis. Algumas são possíveis nas primeiras fases, depois que impossível. Essa é a verdade. Eu não sei pra vocês, mas pra mim o Crash 2, ele é o melhor da série. Juninho, eu gosto mais do 3. Eu gosto do 3. Ok. Eu gosto do 2, eu gosto mais do 2. Olha aí, temos um empate. Guerra Civil. Foi o que eu mais joguei. Eu joguei muito mais o 2 do que todos. Não sei porquê, mas é... Eu gosto mais porque eu joguei mais. Acho que não é uma opinião de, ah, eu acho que é o melhor porque ele foi mais bem feito do que os outros. Não, foda-se, não tem teoria nenhuma, é porque eu joguei mais. Sem base nenhuma, eu falo que o 2 é melhor. Exatamente. Com base porra nenhuma. Eu gosto, é disso que esse podcast é feito. Com base porra nenhuma, eu falo que é o melhor. Mas e o que vocês acharam dessa estrutura nova de fases? Porque eu achei bem legal. O que vocês acharam? Cara, eu adorava ficar girando igual um louco naquela sala redonda durante minutos. Olha, primeiro, dá pra salvar o jogo agora. Puta, cara, dá pra salvar entre cada fase. Isso é muito bom, né? 4 saves diferentes. E de vez em quando aparecia o Neocortex lá. Aquela fala dele. E holograma falando com o Crash, era mó legal. Eu achava muito louco. Aparecia a Coco também. Crash, não sei o que. Nossa, a voz dela me irrita, cara. Nossa. Coitado. Crash, Crash, não, Crash. Coitada da Coco, mas até então ela ainda era uma personagem pequena, ela só te ajudava. Não, né? Jogável. É a trajetória de toda menininha secundária nos jogos dessa época, né? Que elas começavam como só a mina que ajuda e depois eles inventavam um jeito de botar ela como jogada. Suporte, ela era só suporte. A Ro faxineira, de faxineira herói. Eu achei engraçado como ela começou a participar, mas eu vou falar isso no próximo. E a namorada do Crash deu um bolo nele, nunca mais voltou, né? Cara, foi esquecida aquela Bandicoot gigante lá, cara. Foi esquecido porque era muito machista aquela mulher. Eu acho que ela era um travecão. Namorados e namoradas vêm e vão, né? Infelizmente. Olha aí. É um jogo realista, na verdade, né? Ele quis mostrar isso. Cara, mas olha, vamos ser sinceros assim, que o Crash, dependendo da forma como você olhar, ele não era um cara bom. Porque, cara, olha o que ele fazia. Ele matava bichos inocentes. Pra mim, ele só era um cara que queria curtir o rolê, só isso. Tinha uma porra da tartaruga que não fazia nada, ela andava de um lado pro outro, ela nem via na direção dele. Ele matava a tartaruga. Dava pra você passar sem matar, né, se você quiser. Dava, mas não, você ia lá, girava, pulava naquela porra. Segundo, cara, você imagina o trabalho que deu pra um filho da puta encaixotar todas aquelas mangas. E aí ele vinha lá e, bum, explodia tudo. Porra, cara. Foi, é um redneck pra esse cara. É o rei, caraca, maluco, né, velho? Sai destruindo tudo. Fica girando e pegando fruta, fica explodindo as paradas com TNT. É um doente, cara. Então, assim, é o meio mau elemento, assim. Se eu fosse ela, eu também terminaria, dependendo do que tipo de relação. Com aquela cara e fora também. Que o Crash nunca foi um poço de inteligência, não, né? Não. Assim, convenhamos. Eu não sei vocês, mas era engraçado que sempre que você passava por um nitro, você pensava, puta, como é que eu vou passar por ele sem pisar nele? É, porque o 2, eles implementam a caixa do nitro, né? Antes você tinha TNT que ele te dava 3 segundos pra fugir. O nitro encostou e virava o anjinho tocando flauta. Não. A maior questão é, você tem uma caixa de TNT, depois tem uma caixa de vida e depois uma caixa de TNT em cima. Aí você fica, eu pego a vida ou não? Pera aí. Isso no gelo fino, que você dava aquela escorregada. Você falava, meu, impossível. É um grande dilema desse jogo. Pego a vida ou não? Pego a vida ou não. Eu prefiro morrer do que perder eu a vida. Do que perder a vida, exatamente. Nossa, cara. Então, ele colocava esses bytes pra você, essas armadilhas. Tipo, ó, você quer essa vida? Então vem pegar no meio da porra da nitroglicerina. Se vira aí agora. E era um jogo que, tipo assim, não tinha dó de você, não. Não, tipo, cara. Foda-se. Se quiser, pega. Se não quiser, também não pega. Era bem assim. Ninguém tá te obrigando a pegar. Né? Se morrer, não vem me culpar depois também. Era um desafio de jogar na sua cara, que, assim, aquela coisa safada, né? Tipo, vem pegar essa vida e puf, já era. Quer docinho? Quer balinha? Sabe o que era mais, me deixava mais triste ainda? Quando eu girava a vida fora. Ah. Você dava uma girada na caixa, vinha a vida, você sem querer dava uma girada e a vida ia pra puta que pariu. E a vida perdia, aí, puta, que raiva. Novamente, você perdeu pra você. Só a culpada é a única e exclusiva você. Entendeu? Não dá pra culpar Naughty Dog. Não dá pra culpar Naughty Dog. Esse jogo, ele tem aí, traz uma variedade nova daquelas missões que já tinham. Você tinha a missão normal, meio que, né, tipo, florestas, coisas pra frente. Você tinha as missões de gelo, que eu gostava muito. Nossa, adorava. Eles tiraram aquela porra daquele portão que sobe do cacete do inferno. Colocaram essa fase de gelo, que ela, às vezes, ela trocava entre a progressão de trás pra frente e a progressão lateral 2D, que eu gostava bastante. Tinha a fase do ursinho, que você pulava no pequeno urso pra correr, né, fazendo aquelas fases onde você só anda pra um lado e pro outro, parece que você vai indo pra frente sempre. Era até engraçado que ele olhava pra você, né, com a cara de safado, tipo, vou fazer merda. Se liga na merda. Se liga. Cara, o polar era... Trocaram o javali por um urso polar, né? Mil vezes melhor, cara. Desculpa, eu prefiro mil vezes o urso ao javali. Isso, aí vinha a mãe do urso depois querendo comer o seu rabo de trás pra frente, né? E você tem que correr na direção da tela com o urso. E às vezes você tinha que correr com o urso, fugir do urso, de frente. Muita dificuldade. Sério. E aí ele tinha aquelas paradinhas que te jogavam pra frente. E tinha as fases do esgoto, que eu achava difíceis. Pra mim, acho que eram as mais difíceis desses. Ah, que tem o choque também, né? Tem o cara do choque, tem o cara do fogo, tem aquela porra daqueles correntes de controle remoto. Tem. Eu morri bastante ali também. E aí ele tinha aquela do teto, que você grudava no teto. Tinha umas partes que você grudava no teto e era era meio difícil, porque o controle às vezes não respondia tão bem, então você caía, você batia nos monstros que estavam andando por ali. E outra fase, o jetpack também, cara, ele botou. Ah, é. Pra derrotar o Neo Cortex com o jetpack, até que é fácil, né? Pô. Eu lembro, e depois voltou uma espécie dessa fase no 3, né? Com uma jogabilidade o jetpack, eu acho que não. Não, você tinha robô lá, que você tinha a fase do robô, lembra? Com a navinha, sim, era mais ou menos. Ah, outras coisas, eles botaram agora, toda a fase tem fase de bônus também, né? E essa você pode repetir se você morrer. Também. Você não perde. E ela conta na quebra de caixas também, né? Pra chegar no final e pegar a gema. Que no primeiro ele não conta algum bônus, né? Pra você quebrar todas as caixas. Esse sim. Mas na verdade esse negócio de quebrar caixas também, assim, não vejo, assim, um grande adicional, né? É só pra chegar a 100%, né, do jogo, na verdade. Ah, ele é divertido por ser um collect, né? É, um desafio. Até então você... É um achievement, você, né? Você coletava as mangas, sei lá que fruta que era aquilo. Acho que é uma fruta específica criada por jogo. É, um Umpa Fruit. E você coletava as frutinhas e aquilo só servia pra te dar vida. Não servia no final. Você tendo que coletar todas as caixas, você tinha um pós-game. Você podia voltar naquela fase. E isso liberava a fase extra, né? Isso, então. Pra coletar de novo, isso é legal, porque é um extra pro jogo. É uma coisa a mais, né? Ele te dá um ending extra também, né? Se fosse pegar todos também, né? Hoje em dia, provavelmente, você teria que pagar. Pelo ending extra, né? Na verdade, é o seguinte. Hoje em dia é o seguinte. Você pode pegar todas as gemas ou pagar 8 dólares por gema. Pay to win, né? Pay to win. Pay to win, é. Mas o bacana desse esquema da caixa, da gema, é que numa época, pô, hoje é muito comum a gente falar de troféu, conquista, achievement, essas coisas, mas na época era uma forma de você dar um fator replay maior pro seu jogo. Um motivo pro cara jogar de novo aquela fase. Exatamente. Então, porque os jogos... Eu acho que era exatamente o que faltava no Crash, né? Porque não tinha muito isso. Você chegava no final e vai pra próxima. Chega no final e vai pra próxima. Isso, com a quando caixa. Quando você tem isso de coletar as caixas, de pegar a gema, você começa a ter um motivo pra voltar. Eu não acho ruim, não. Eu acho muito legal, inclusive. Não, eu acho que é uma ferramenta interessante pro seu jogo se renovar, entendeu? Pra ele não morrer depois que você chegou na última fase. É, aumenta o replay. É, exatamente. É porque assim, pra chegar até o chefão final e chegar no ending, não é difícil. Não, o 2 ele é mais fácil. Mas precisa ter reciclagem, né? Mas como você disse, pra continuar jogando mesmo, você tem que botar esse achievement, né? Que é destruir todas as caixas e chegar a 100% do jogo. Apesar que pra mim é muito difícil, então eu passava batido pegar as caixas. Eu nunca me interessava. Eu só voltava quando faltava, tipo, 2. Eu falava, não dá pra pegar. Sabe, aquela coisa, tipo, tá tão perto. Quando faltava, tipo, 25 caixas, eu falava, foda-se, agora não vou fazer também. Então, talvez se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse jogado ele, sei lá, 5 anos antes, né, eu joguei antes, eu me interessava em pegar todas as caixas, né, mas hoje em dia eu não me interesso, não, na boa. Eu passo batido. Eu voltei pra pegar. Eu passo batido. Eu não pude fazer esse negócio de pegar todas as caixas e tal, porque, como eu falei, eu não jogava na minha casa, né, eu jogava na casa do meu primo. Então o tempo é escasso, né? O tempo é mais escasso ainda. Mas, cara, provavelmente, se eu tivesse um play com o Crash 2, eu teria feito isso, porque eu era meio viciado em ficar completando e pegando tudo sobre os jogos. Tipo, peguei todas as estrelas do Mario, pegava todas as coisas do Donkey Kong e tal. Queria fazer os porcentagens. Aí a gente foi presenteado com a série Lego. Completou a Pokédex? Você completou a Pokédex? Completei. O cara é gente boa. Parabéns, subiu no meu conceito. Cara, eu completei até a Pokédex do XY, que lançou agora, que tem 700 e tantos. Eu vou confessar que eu não completei, não. Parabéns. Tá vendo? E eu adoro Pokémon. Já dá pra trocar pelo Mug. Tira o Mug. Então, um completionista. Como que é? Completionista? Sei lá, não sei como falar isso. Eu prefiro colecionador. Você é um maluco. A gente dá pra colocar dessa forma. Né? Ou isso também. Mas a série Lego me trouxe esse problema, cara. Porque eu também tenho um pouco desse vício de pegar tudo. Aí você fala, cara, eu vou atrás de todas essas porra de minikit, de peça escondida, de peça dourada, de personagem. E aí são 862 horas do seu jogo, da sua vida, né, com o jogo fora. Mas vale a pena, é legal, eu gosto. Vale, não tô dizendo não. Só dizendo que tem pessoas que devem olhar pra gente e falar, cara, você tá jogando sua vida fora, provavelmente. Sua vida tá valendo muito pouco, né? Ah, e o Crash trouxe aí duas novas ferramentas de jogabilidade, que uma é a barrigada, que eu achava sensacional. E a derrapada, eu gosto de derrapada. O carrinho do futebol, né? O carrinho do futebol, é a derrapada, né? Exatamente, o carrinho do futebol. Ele dava o carrinho, exatamente. E aí tinha a porra do inimigo no 2, tinha aquela porra daquele lagarto, você só matava com a derrapada. E ele ficava numa porra de uma pontezinha. Você dava a derrapada um pouquinho pro lado e voava longe. Entendeu? É novamente o problema dos controles. Mas era... Uma coisa que me marcou que a gente não comentou desde o primeiro foi o Aquaco, quando você pega o primeiro. Aí ele vem... azulzinho e vermelhinho. Aí quando você pega o segundo, ele fica dourado e vermelhinho. Aí no terceiro ele vem pra sua cara e você começa a derrubar tudo. Estrela, você é possuído por um espírito indígena tá amassado. Mas aí, quando você pega o terceiro e você sai correndo, você esquece as caixas. É, não. Você sai correndo. Aproveita, Estrela do Mar, aproveita. Né? Não pode parar, Eu esqueci as caixas, saia correndo, foda-se. O melhor ainda é que acabou o efeito da terceira máscara, mas tá acumulado as duas máscaras. Então você pega a outra máscara, continuando o efeito da terceira. Ela ficava assim, exatamente. É muito bom isso. É um xamã, cara, é um transe total. Cara, e não, e assim, e ele era um espírito que ele controlava o seu corpo que você não conseguia parar. Baixou o som. Se você quisesse. Não tinha escolha, cara. É. Pomba gira, exatamente. Exatamente. Até eu não sei como é que a pessoa da igreja não foi contra, não. A PETA devia ser contra, porque tá maus tratos os animais, utilizando em rituais xamânicos. Exatamente, e você ainda destrói indígenas ainda, você dá umas porradas indígenas. André Surak e a Pomba Gira. André Surak, exatamente. Excelente referência, então. Olha pra onde jogamos o livro desse. Cara, quem falou dela essa semana foi você, a culpa foi sua. Mas, voltando, eu ficava meio puto com essa questão da máscara, porque essa máscara, a gente, além dela, quando você ganhava 3, você ficava invencível, ela servia meio que como um escudo. Então, se algum inimigo batesse em você, você sacrificava a máscara e você não morria, né? Uhum. Só que se você caia num buraco, as máscaras iam embora. Sim. O índio falava, você é um idiota, eu vou embora daqui. Eu ficava meio puto, porque eu não morria pro inimigo, eu morria pra mim, novamente. Era a minha falta de habilidade que me fazia cair no buraco. Eu ficava muito tenso quando eu não tinha nenhuma máscara. Ai, meu Deus, tô sem uma máscara. Cara, eu vou morrer. Porque qualquer coisa que eu encostar, eu vou morrer. Tudo que eu quero é uma máscara ou uma caixa de checkpoint, por favor. Entrando agora no último jogo principal desse podcast, vamos falar de Crash Bandicoot Warped. Crash Bandicoot Warped. Eu não consigo imitar quando ele fazia. Foi o terceiro jogo da série, né, lançado ainda pra Play 1, em 31 de outubro de 98. Engraçado, né, porque foi, eles lançaram, virou uma franquia quase anual, né, lançou um seguido do outro cada ano. Naquela época eles conseguiam fazer jogos anuais bons, né. Exato. Abraço pra Ubisoft. Abraço Ubisoft agora. Não, Ubisoft tá com a meta de 3 Assassin's Creed por ano agora, daqui a pouco vai ser. Vai ser Assassin's Creed atrás do Symbian do Sage. Vai rodar no Samsung lá. Vai rolar no Symbian A55 que tinha lá, com o jogo da cobrinha Assassin's Creed. Então, e a história dele, né, continua também no 2. No 2 se destrói também um outro doutor, que era um assistente do Cortex, né, que é o Nitrous Brio, mas que eu chamo só de Brio e dane, sei lá. E daí cai um fragmento da estação do Cortex na Terra, lógico, né, pra piorar o azar de todo mundo, ele cai no monumento antigo e libera uma outra máscara do mal, que a máscara que a gente pega é aquela Aku Aku, né? Isso. E ele libera a máscara do mal, que é a Uka Uka. Olha só, é o contrário. criatividade, né, a gente vê. Novamente sem querer. Exatamente, novamente sem querer, totalmente por acaso, cara, Bandicoot é um bicho azarado. E esse Uka Uka é o irmão do Aku Aku e é uma máscara que também possui poderes sobrenaturais e, logicamente, ela é uma máscara maligna e começa a tocar o terror lá, né? E o legal é porque ela é maligna, porque sim. Porque sim. Porque ela é o contrário da Uka Uka, né? É, então. Exatamente. E outra também, é irmão, né? Sempre quando tem vários irmãos, um é do mal, isso é óbvio. Normalmente o mais novo. É, na verdade, entre os meus irmãos, eu sou do mal, então... Mas você é o do meio, você é o renegado, entendeu? Eu sou o irmão cruel e vou continuar sendo, porque eu me divirto, sou feliz assim. Mas então, a máscara, ela se junta ao Cortex, né? Ela briga com ele, obviamente, porque por culpa dele, todas as gemas e as diamantes, os cristais e tudo estavam espalhados pelo mundo, pelo contínuo espaço-tempo. Olha só, quase quadrinhos, né? Exatamente, linhas do tempo. Cadê o Flash pra cagar a linha do tempo, né? E daí, eles se juntam, né, a um outro doutor, o doutor Nefario Strope, que é, na verdade, o criador da superfície, que eles chamam de tornado temporal, e mestre do tempo. Olha só, o cara não é qualquer coisa. Olha como a parada começa a ficar grande, né? É, a gente começava com a ilha, com, né, uma ilha, agora a gente tá viajando no tempo, cara. Isso é inovação, isso é o futuro. Não, então, e a viagem no tempo, ela acontece assim de uma forma absurda, porque em uma tela você tá na Idade Média, na outra você tá na Muralha da China. Exato. No futuro, e você tá no futuro, cara, o futuro tipo Mega Blade Runner, assim, com neon e placas. E pela primeira vez a gente fala que a Coco, ela é jogável. Exatamente. E o que é mais legal de tudo é que quando são as telas dela, você vai com o Crash cai no chão e ela passa por cima dele. É muito hilário isso. Cara, é muito bom. E, enfim, daí o plot é esse, né? Essa máscara, né? O Kauka junto com o Cortex e com esse outro doutor tentando dominar o mundo e você tem que recuperar os 25 cristais no tornado temporal. Mas é engraçado porque, esqueci de comentar no começo, mas o nome desse jogo no Japão é Flying Globetrotting, o que faz ter mais... Por que Japão? Né? É, por quê, né? Uai, Japão. E provavelmente a capa do jogo era Coco, né? Porque eles gostam... Não, mas é que o americano é um pouquinho mais simples, então só o Warped já... Mas como que... É que eu acho que o japonês não ia conseguir falar Warped. Eles iam falar, tipo, Warpedu. Warpedu. Warpedu. Warpedu. Aí não ia ficar legal. Bendekuto. Warpedu. Urashi Bendekuto. Aí eles mudaram para Furai Grobo Trotini. Trotini. Furai Grobo Trotini. Pra mim, esse jogo também ele é muito legal, porque ele muda um pouquinho esse negócio do conceito das ilhas, né? Como você tem a viagem no tempo, você começa a ter telas, assim, totalmente uma bem nada a ver com a outra, em lugares novos que você não tinha. Você vê a questão do level design, ele evolui muito, assim. Sim, a equipe sim. criativa que trabalhou fez um trabalho muito legal, porque cada mundo é completamente diferente do outro. Claro, tirando as fases, como a gente já falou, algumas específicas que você repete o cenário, mas aqui no caso da Muralha da China, as fases da água, e acho que do avião também, que elas são, toda vez elas são meio que no mesmo tempo, na mesma época. Sim, sim. As outras que são exclusivas daquele mundo são totalmente específicas daquele tempo. Então, as da Idade Média vão ter uma estrutura, as do Egito vão ter outra estrutura, do futuro tem outra estrutura. Isso é muito legal, cara, porque assim, apesar do, como a gente já falou, o Crash não ser um jogo que você sente ele ser repetitivo, isso dá uma vida nova a cada mundo que você quer ir pra frente cada vez mais pra ver o que tem. Sim. Porque cada mundo é uma novidade. Entendeu? Sim, é muito mais legal isso, cara. Eu prefiro as fases do Crash 3, embora eu goste mais do 2, mas é muito foda você ver essa variação e tal de completamente cenário. Você vê que os caras com certeza chegaram e falaram, olha, agora vocês têm liberdade total, inventem o que vocês quiserem. Cara, é foda. Você sabe o que seria hoje em dia? Para e tenta colocar, vamos trazer pra hoje, um sapo beijando o Bandicoot virando um príncipe. Cara, isso ia dar merda. Isso ia ser a polêmica hoje não ia funcionar, não. Tradicional brasileira. Hoje não ia funcionar, não. As ruas, entendeu? Mas é engraçado, tipo, é tudo muito, muito engraçado. A ideia é assim, ele não tem compromisso nenhum com nada, entendeu? Isso é legal. Você não precisa ficar se preocupando com explicar as coisas, elas simplesmente acontecem. Ele tem essa comédia nonsense, né, nessa brincadeira de o cara corta ele no meio, a perna sai andando, ele fica porra, a perna. Aliás, isso era o que mais me irritava, que é o cara que fica girando a espada. E às vezes ele não encosta em você e você é cortado em você dois. Você é cortado em dois. Eu achava o sapo pior. Eu falava, esse filho da puta vai me pegar. E você pulou, ele pegou você no ar e te beijou e virou filho da puta. E cada fase tinha inimigos diferentes, específicos, com formas de você vencer, com formas de ataque diferentes. Cara, eu achava genial aquela fase do Egito que você vai passando e vai vindo aqueles as setas envenenadas, que você tem que correr pela luz, não pode encostar na luz, senão vem a seta e você paralisa e morre. Esse jogo, eu acho que eles tiveram realmente um trabalho muito bem feito de contextualizar essa brincadeira da viagem no tempo. Nossa, chupada. E eu gosto que volta o Tiny Tiger, que é o meu chefe favorito do 2, e daí ele tem de novo no 3. É, o Tiny Tiger é demais, cara. Ele é um tigre gigante que ele tá com um garfo, um tridente gladiador. Nossa, muito louco. É bacana. Eu acho ele... Tanto que eu só jogava com ele depois no kart. Foi a melhor personagem. Jogava com ele e com a Coco. Com a Coco. É. A Coco é legal também, eu gosto da Coco. Mas seguindo, e aí ele agora traz mais coisas da jogabilidade, onde cada mundo você ganha meio que um poder novo. Isso. Então você ganha pulo duplo, você ganha girar por mais tempo, você corre, você ganha uma bazuca de manga, que eu acho genial, assim, cara, é muito sem noção, assim, é duas sem noção que você fala, cara, faz todo sentido, entendeu? Ele tirar uma porra da bazuca e atirar manga por aí. Lembrando que essas habilidades você consegue depois de derrotar o chefe. Isso, cada chefe te dá uma habilidade quase Metroidvania, hein, Sage? É Mega Man isso aí, cara. A diferença é que não tem o pedra, papel, tesoura, né? Tipo, de você usar o duplo para vencer o chefão disso. Mas é muito legal. É a mesma coisa, aquele sistema de 5 fases, um chefe. Tem fase bônus, tem a fase secreta, tem chefe, tudo. Mas o que eu mais gosto são essas fases diferentes que eles colocaram. A fase do tigre já tinha, né, de outros modos. Sim, sim. Mas eu gosto muito dessa fase da Muralha da China. Das de correr, é a que eu mais gosto da Muralha da China. Desse estilo de ir pra frente sempre em cima de um animal que não tem culpa nenhuma. E ele bate com todo e fica todo atordoado lá. Exatamente, né? Aquela da água me dava uma dificuldade, cara. Eu achava muito difícil, cara. Você pega, tipo, cara. Um jet skizinho. Um jet skizinho que você vai debaixo d'água, né? Mas é bem legal também. Não essa. Não as embaixo d'água, a que você usava coco. Não, em cima. Ah, sim, sim, em cima. Que você vai, assim... Também, essas fases são muito difíceis, assim. São as mais difíceis do jogo. Os banhistas são os pedestres e as motos são como jet skis, né? E aí tinha a porra do navio que soltava bola, tinha o marinheiro que você ia nadando, quando você batia nele, ele dava o remo, batia na sua cabeça, entendeu? E ele tinha limitação. Eu achava uma fase difícil, mas eu gostava. E uma coisa sempre me frustrou, porque nessa fase sempre tinha uma ilha em forma de caveira no fundo. Eu sempre tentava chegar até lá. Pra mim, lá tinha alguma parada, mas não tinha, no jogo não deixava. Aqueles mitos de locadora, né, cara? Alguém devia falar, eu já cheguei na caveira e tal. É, provavelmente alguém na época, quando era moleque, falou, não, eu cheguei na caveira, você ganha 10 mil vidas e não sei o quê. Aí eu falei, porra, vou tentar ir na droga da caveira, né? E aí, obviamente, não dava pra chegar, era só um detalhe no cenário. Tinha também as fases do avião, né? Que você precisava metralhar, derrubar o balão ou o avião. Cara, e essas fases foram utilizadas, aí não sei se de propósito, mas quase de forma igual quem jogou Sly, sabe que tem uma fase do Sly no avião. Que é quase igual a essa, cara. E são muito divertidos. Eu gosto muito dessas fases do avião. E tem também uma fase de corrida. Você tá numa moto e você vai ter que ganhar dos carros. Puta, essa era difícil pra cacete, cara. Mas isso você vê muito bem que ele tá bem ligado ao Crash Team Racing. É muitas coisas parecidas. É, eu acho que foi uma coisa que usaram essa premissa pra criar o jogo de corrida, né? Porque eles viram que dava certo, Eles estavam criando ao mesmo tempo os dois e viu que legal, vamos botar essa fase. E eles viram também. Que a Nintendo tava ganhando muito dinheiro com o Mario Kart. Porra, né? Vamos tentar. Nossa franquia do kart também, né? Vai que rola. E até que é um jogo divertido, não é um jogo ruim, não. Não, longe disso. Então, mas o Warped é o que eu mais joguei, cara, e o que eu mais me divirto, assim. Eu acho que o Warped, ele é o supra-sumo do Crash, né? Tipo, foi o melhor que eles conseguiram chegar com o Crash, até porque foi o último, né, da série original. Uh-huh. Mas foi o melhor que eles conseguiram chegar com o personagem no videogame. Tanto que ele já veio no final do PlayStation, né? Já tava quase no PlayStation 2. Mas eu achei meio errado eles abandonarem o personagem dali pra frente. Teve mais jogo? Teve. Mas não seguindo a original, né? Aí foi o problema deles perderem, né? No caso, a Naughty Dog perdeu a licença do jogo e ele acabou mudando. Ele foi pra Activision. Hoje ele tá com a Activision. É, hoje, mas ele passou por outras. A Traveling Tales fez jogo pra ele. E, na verdade, a parada foram os direitos que eram da Universal. Salvo engano, o problema foi a Universal. É, né? Sim. Pegou os direitos, que era, na verdade, deles. E acabaram dando pra outras empresas. Assim, os jogos seguintes não são jogos ruins. Não. Mas tão longe de ter a inovação ou ter a mesma magia da série clássica, entendeu? É, inclusive o último jogo dele, o Crash Team Racing, né, dos Estados Unidos, no Japão, Crash Bandicoot Racing, ele foi lançado já na respirada final do PlayStation. É assim, ele foi feito com todo o potencial possível do PlayStation. O de corrida do PlayStation 1, você tá isso, falando, exatamente, né? Foi um dos últimos jogos que saiu pro PlayStation, na verdade. Que eu acho um jogo incrível de corrida, puta assim. Jogo, mas ele já acharam que a franquia tava meio cansada. Só que ela tá descansando até hoje, né? Esse é o problema. Coitado. Não, a gente até teve outros jogos. O último jogo foi pra PS2. Ou não, chegou a ser coisa pro 360, eu acho. Teve jogos mais recentes, mas... Que foram, assim, eu digo assim, da série principal. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, o Mario e ver todos aqueles 500 milhões de spin-offs dele, sabe? É. Não entra na série principal. Por mais que tenha, Mario Party, que seja divertido, o Mario RPG... Que são considerados da cronologia lá, o Wrath of Cortex, Twinsanity, eles são considerados jogos da linha principal. Saem dessa do Bandicoot clássico, mas eles são continuações. Sim. Ah, sim, mas se você ver crítica, por exemplo, são baixas, né? Mas venderam pouquíssimo também. E olha que saíram, foram multiplataforma, né? Eles lançaram até pra Nintendo. Isso. Chegou, saiu pra Wii, saiu pra PSP. Teve bastante jogo pra GBA também do Crash. Uhum. Vários spin-offs. Eu cheguei a jogar outros desse, inclusive o último que saiu de corrida, que é o... Nitro Kart 2. Não, que saiu pra plataforma... Ah, tá. Tag Team Racing. De mesa. O Tag Team Racing, que tinha uma mecânica que eu achava genial, que era de você juntar os carros no meio da corrida, e cada combinação de... Quando você jogava de dois, quando você juntava os carros, um pilotava e o outro atirava com uma arma. Sério, um jogo, assim, muito, muito inteligente, mas que, cara... Ah, você já ouviu falar no Mario Kart Double Dash? Então, claro que é a mesma... É isso que eu tô falando. Mas ele... Não, mas ele era... Claro, ele era uma cópia, mas ele era bem feito, entendeu? Mas ainda não conseguiu. Sim. Não sei se... É, eu acho que eles perderam um pouquinho... Quando saiu da mão da... Da Naughty Dog. Da Naughty Dog, a qualidade caiu um pouquinho. Um pouquinho, você tá sendo generoso. É, sim, sim, sim. Mas aí eles não conseguiram fazer nada igual o que a Naughty Dog fez e a série cansou. Essa é a verdade. É, aí eles mudaram um pouco de estilo, o jogo acabou pegando aquela mecânica quase como é do quem jogou também, Ratchet & Clank, que era um mundo meio aberto, com meio aquele aventura combate. Sim, sim. E aí, assim, acabou não indo pra frente. Você tinha outras coisas que faziam isso melhor, entendeu? Você tinha outros jogos melhores. Tem aí, claro, o problema de distribuição, problema de, a gente sabe, marketing que não foi bem feito, tudo isso por trás. E a franquia hoje tá praticamente esquecida por conta disso, né? Foi abandonada. E eu não sei, eu me arrisco a dizer, porque eu acho o Sonic muito meh, que o Crash é o único mascote, assim, que teria possibilidade de bater de frente com o Mario. Diria assim, claramente. Eu nunca fui muito fã do Sonic, essa é a verdade. O Mega Man também nunca conseguiu me convencer muito. Mas o Crash, ele é o cara que chegou mais perto. Não sei qual a opinião de vocês. Mas pra mim, o Crash foi o que chegou mais perto de bater de frente com o Mario em relação à diversão. Eu acho que, assim, na época do 32-bit, que o Sonic tava em completa decadência, assim, eu acho que ele era, digamos assim, o maior... O único que ficava ali pau a pau com o Mario mesmo ali. Não rival. Rival, mas assim, era o único que competia nos termos de mascote, assim, com o Mario. Porque não existia mascote da Sega mais, que o Sonic já era, né? Tava em plena decadência. E com certeza era o mascote mais importante ali naquela época. Acho que depois ele perdeu, foi esquecido e tal. Então hoje não dá pra dizer que depois ele continuou competindo igual. Mas ele foi, sim, um mascote muito importante, eu acho. Eu acho triste ele ter abandonado ele tanto assim, sabe? É, porque eu acho que ele tem algumas coisas que são essenciais, que, por exemplo, o Mario, ele... Não vou dizer que ele falha, mas, por exemplo, o Crash, ele é muito mais, assim, engraçado do que o Mario. Sim, você dá risada. Sim, de fato. Ele tem um carisma próprio e uma imagem forte pra gente que jogou, que tem essa força, que tá tudo bem. O Mario tem depois o Luigi, que entrou pra fazer uma parte mais cômica, né? Completando essa combinação do universo Mario. Mas o Crash, ele é tão, assim, autoral, ele não é uma cópia e ele não foi feito pra ser mascote, né? Ele não foi, tipo, uma criação, ah, vamos criar um mascote. Não, ele foi apenas um jogo feito pra ser divertido. Acho que é a mesma premissa do Mario, porque o Mario isso. também não foi feito pra ser um mascote, né? Então, aconteceu. Isso é legal. Mas essa briga de direitos autorais fudida aí, que acabou com o personagem. Eu tenho aí uma opinião, não sei se vocês vão concordar ou se eu tô sendo meio extremista, mas eu não vejo também uma força da Sony pra tentar primeiro trazer de volta esse tipo de jogo que incentive tão o público infantil. A gente brincou até com a questão do Little Big Planet, mas eu, cara, eu vou ser sincero, eu nunca vi uma criança animada com Little Big Planet, assim, sabe? Não tem. Ele não tem carisma, o personagem, né? Ele não é um jogo ruim. Não, não é, de maneira nenhuma. O Little Big Planet, eu acho que ele tem algumas sacadas muito legais, ele entendeu? É incrivelmente divertido, mas ele não é carismático. Não, a criança quer jogar Mario. A criança hoje, ela quer jogar Mario não, ou... Não, a criança quer jogar Call of Duty. Não, a criança mesmo, não tô falando, né? A criança, ela quer jogar, ou ela vai querer jogar o Mario, ou ela vai cair hoje pro mobile. Ela vai querer jogar o Angry Birds, o Jetpack Roy, ou, sabe, essas coisas. É isso que chama a atenção dela, porque hoje você não tem, tanto no PlayStation 4 quanto no Xbox One, nenhum jogo e nem até onde eu vejo, nenhuma iniciativa de jogos que sejam destinados a esse tipo de público. Acabou. A Sony coloca como mascote, quem é o mascote da Sony é o Kratos, e da Microsoft o Master Chief. É, eu acho que uma falha muito grande é, assim, as empresas perceberam que os jogadores cresceram. Beleza, concordo. Mas elas não perceberam que os jogadores têm filhos. E também não perceberam que os jogadores gostam um pouco da nostalgia. E é claro. Não, e a criança tem que ter o material pra ela. Não sim, adianta. Sim, não adianta bem, você falar que videogame é coisa só de adulto, porque não é. Não entendeu? É. Entendeu? Eu concordo quando você fala, videogame não é só pra criança. Beleza. Mas também não é só pra adulto. Tem que ter a parte infantil. E só a Lego não dá conta. Infelizmente não dá, entendeu? Eu acho assim que a única empresa que realmente continuou com isso foi a Nintendo, né? Você vê que, não sei se as outras empresas desistiram porque elas perceberam que chegou um ponto que a Nintendo tinha investido nisso tão forte que não dava mais pra competir. Mas assim, você vê que a única empresa hoje que tem mascotes de uma maneira assumida e que investe muito nessa parada de nostalgia e tal, é a Nintendo. Tanto que o Smash Bros. É isso, né? O Smash Bros. É a glorificação... É mascote brigando com mascote. São 500 mil mascotes ali brigando todos. Então, é a única que hoje tem isso. Eu fico triste, porque eu gosto de jogo de mascote, eu gosto da ideia de ter esses personagens, aquele casting de personagens ali que você associa imediatamente ao console ou à marca e tal. E eu acho que eles foram perdendo isso. E o Crash era o principal, que não era da Nintendo, eu acho. Tirando o Sonic, né? Mas hoje o Sonic tá voltando, mas o Sonic tá tão... Hoje em dia ele tá tão associado à Nintendo que ele já tá em dois Smash Bros. Hoje ele é da Nintendo. A Nintendo só não comprou ainda, porque a SEGA tá tentando. Porque qualquer o Dreamcast 2 tá vindo aí. Exatamente. Um bom exemplo disso, eu acho que o Eric acho que quase que matou. Você vê a tentativa da Sony de fazer o Smash dela? Exatamente. Cara, falta carisma. Tudo bem. Não é um jogo ruim. Ele é um jogo mecanicamente ruim, ele não é. Mas ele é um jogo que falta carisma. Você fala, tudo bem, você tem hoje o Kratos, obviamente, não tem carisma nenhum, né? Ele é uma pedra. Não, eu já diria o contrário. Eu diria que o Kratos tem carisma. Só que ele tem o carisma. Você acha que ele é carismático? Não, só que ele tem carisma pra adulto. Pra criança não funciona. Você acha que a galera pega o Kratos e fala, puta, eu tô preocupado pra caralho com a história dele. Eu realmente quero... Não, cara, não. Não é assim, mas eu digo no sentido de que é um personagem legal, vamos dizer não, assim. Não, tudo bem, concordo. Mas, por exemplo, entendeu? Eu acho que o Nathan Drake, ele é carismático. Uncharted. Eu acho que o Kratos é mais que o Drake. Ah, não, eu acho que o Drake é mais. Mas, como você falou, cara, os dois são pra adulto, né? Por mais que criança goste até do Kratos, não é. Porque eu não sei, eu vejo carisma como o seguinte: você olha pra aquele personagem e você sente curiosidade em jogar o jogo dele. Eu acho que o Kratos tem mais isso do que o Drake. Não, eu concordo que assim, o Kratos. E o Master Chief não tem nada disso. Nossa, nada, zero. Mas não, eu acho que carisma no sentido da galera gostar do personagem e assim, achar divertido e querer saber a história dele, se preocupar, ele criar um vínculo. Então, mas aí que tá, o Drake ele só consegue isso depois que você joga. Claro. O Kratos você consegue isso antes de jogar. Minha opinião. Tá, vamos concordar em discordar? Eu até poderia concordar com você, mas aí a gente ia ter duas pessoas erradas, então é melhor eu manter a minha opinião. Ok. Mas, não, mas então, eu vou concordar aqui. Que você está errado. Isso. A Microsoft tentou ressuscitar o Banjo-Kazooie numa tentativa bem meia-boca no 360. Não vejo outra empresa tentando fazer isso. A própria SEGA tentou trazer o Sonic aí de volta em jogos dela, mas ainda, né? Mesmo que uns estão melhorando um pouquinho, nada muito... Ainda tá muito ruim, muito... Eles estão querendo inventar... O problema da SEGA com o Sonic é que eles tentam inventar muito. Muita coisa, eles querem... Não, mas até esse Two Worlds que saiu pro 360 Lost e PS3... Words. Ah, não, não é não, o Two Worlds, que é... Você mistura o clássico com... Generations, é isso mesmo. Assim, sai pra todo mundo. Isso é fantástico. Sai pra todo mundo. Então, foda, esse jogo é esse. Saiu pra todo mundo, saiu pra tudo. Saiu pra celular, saiu pra tudo. Então, aí assim, eu acho que aí é legal. Mas, infelizmente, não vendeu tão bem quanto eu acredito que deveria poderia ter vender. Vendido, Se a franquia... Aí saiu o Sonic Boom, que é lixo. Que é o que é. Tem o Knuckles da Maromba. O Sonic Boom é ruim. Ele tem uma cara ruim de longe. O Lost Worlds, que tinha tudo pra ser bom, também não é tão bom. Porque eles pegaram muito do Mario Galaxy e botaram no jogo. Esse é o problema. Então, falta originalidade. Exatamente. Falta cara própria. E o Crash tinha isso. E o Crash tinha tudo isso. Exatamente. Ele tinha... tudo bem, você vai falar... Até alguém vai falar, mas o Sackboy, ele é o universo dele. Tudo bem, mas, cara, não dá. Assim, você não vai botar a criança pra jogar Little Brick. Ela vai dormir. O jogo é interessante, mas ele é parado, cara. Ele é hoje devagar. Hoje em dia, jogo pra criança, sabe? Só que vende bonequinho. O que que é? O Disney Infinity lá. O Disney Infinity, talvez... Disney Infinity, o Skylanders. Skylanders. Agora vai ter os Amiibo da Nintendo o e os Lego novo tinha, que vai sair. O Skylanders, o Spyro, era uma franquia que eu achava fantástica, que criança adorava. Pô, é um dragão, cara, é um dragão. Sim. Era uma tentativa de criar um novo mascote e tal. Tinha o Spyro, tinha o Croc também, por jeito, né? Mas não foi pra frente. Não, não foi, mas tinha potencial até. Não, o Skylanders até foi, né? O Skylanders até hoje tá saindo o jogo e vendendo bonequinho a rodo. É um spin-off, né, do Spyro. Não, mas né? a parada dele é o colecionável, né? Ele vende por querer ter o brinquedinho, querer ter o... Vende bonequinho. Isso, pra virar um personagem que pode ser jogável lá. Isso. Eu acho isso interessante. Eu acho até inteligente, apesar de mercenário pra cacete. A mecânica dele é inteligente. Mas... exatamente. Você tá se baseando no colecionismo e problema que as pessoas têm, né? De querer comprar todos. É que nem a Lego, que agora vai lançar bonequinho pra você jogar no videogame também. Claro. Amiibo foi mal, né? A Nintendo tá falindo com 6 bilhões de Amiibo vendendo todo dia. Né? Tá tá limitando a venda de Amiibo pra ninguém comprar muito. Nossa, como cara. Assim? Amiibo lança, esgota em uma semana. É. Não, cara, você tá tendo Amiibo com preço inflacionado, porque ele é raro. Cara, foi muito inteligente isso, velho. Eu tenho certeza, mas eu tenho certeza absoluta que a Nintendo botou pouco Amiibo de propósito, tá ligado? Tipo... Não, mas a Disney deve estar se mordendo, porque ela não conseguiu vender isso com o Disney Infinity, são personagens muito fortes da Disney botou também. Marvel, botou Marvel, Super mas não vende. E botou Frozen, e não vendeu porra nenhuma. Não, cara, esgotar, velho. Que isso, sabe? Você tá tendo Little Mac esgotando. Quem que conhecia o Little Mac? Porra, ninguém jogava com a droga do Little Mac. O Peach vendendo mais do que a Elsa, cara. Frozen. Porra, que mundo é esse? Então, mas é isso aí, são esses gordos velhos igual a gente que compra esses brinquedos, entendeu? Mas isso também chama criança. Claro, a criança não vai jogar Smash Bros, né? Ô, minha afilhada adora o Donkey Kong, cara. Meu amigo. O amiibo do Donkey Kong. Ele, toda vez que ele olha pro Donkey Kong, ele fala, macaco. Mas então, eu infelizmente, eu acho que tá faltando isso. Eu acho que essa ideia de fazer um conteúdo bem feito e que seja atrativo pra criança, falta. Porque assim, tudo bem, o pai joga videogame, mas pô, e o filho? Ele vai jogar o quê? Nintendo, faça amiibo do Crash. Tipo, compra o Crash. Faz né? Amiibo do Crash. Eu quero só um amiibo do Crash. Só. Amiibo do Crash. Eles vai vender até... pra caralho. Vai vender pra caralho. Saíram alguns boatos de que a Naughty Dog poderia comprar de volta. Volta, a Naughty Dog falou que até faria. Falou que não tem interesse. Não, então, mas não, eles até falaram que assim, eles até fariam se tivesse, mas não falou, cara, não vai comprar uma briga não, dessa. Ela não tem interesse de fazer. Entendeu? Mal tá dando conta do Uncharted, né? E outra, a Activision é outra mercenária, você acha que vai vender barato? Não, a Activision prefere fundar, guardar, deixar a parada escondida do que, né? Então, não dá, né, cara? Infelizmente não dá. Triste. Infelizmente é uma série que não vai voltar. Eu acho que ele tem uma importância muito grande. Porque essa geração do 32-bits, muita gente começou lá. A gente falou aqui, tirando o Sage, que é centenário, muita gente começou, a gente jogou pequeno isso, entendeu? Então isso foi uma porta de entrada, é um material... Eu vou ser sério, eu não joguei quando era pequeno o Chrono Trigger. Você acha que eu conseguia jogar aquela merda? Óbvio que não. Hoje eu tenho dificuldade de entender. Vou ali pro canto, cara. Eu joguei também, Sage. Então, mas o Sage já tinha curso de línguas naquela época, mestrado, doutorado, né? Não, eu admito que eu tive que perguntar uma vez numa reunião da escola, assim, eu tava jogando Chrono Trigger, daí minha mãe ia pra reunião de pais e mestres. Daí eu falei, mãe, pergunta pra professora como que traduz isso aqui. Daí eu escrevi, porque eu não sabia passar, e ela trouxe de volta. Mas é isso aí. Depois de bastante conversa, bastante debate, um assunto muito interessante, porque eu achei que esse podcast ficou muito bom. Vamos para as considerações finais. Então, cabeça, você que fala pra caralho, comece. Eu tô tentando me resumir. Eu tô tentando ser mais conciso, porque falaram que eu falo muito. É, agora é hora de ir no banheiro. Agora, o que você precisa fazer? Tá precisando desentupir uma privada, falar com o porteiro, fazer uma comida, você vai que dê, né? Eu vou estar falando. Mas então, eu acho que, junto com tudo que a gente falou, eu acho que Crash é uma franquia muito importante, não só pra mim e pra quem tá gravando aqui, como pra muita gente que jogou essa geração de 32-bits. Eu acho que é um jogo que tem que ser revisitado. Se você já jogou, vale a pena jogar de novo, apesar da gente falar que tem aí um ou outro probleminha, principalmente no primeiro, que talvez dificulte um pouco. Se você não jogou, eu acho que vale a pena correr atrás. Você tem hoje no... todos eles a venda, os 3 e o de corrida, que também é excelente a venda, na PSN do PlayStation 3. No 4 eu acho que ainda não tem. Se você for desprendido de aspectos legais, você pode baixar no emulador também, sem prejuízo. Mas eu acho que tem que ser revisitado. É uma franquia que você vê que ela foi feita com carinho, ela foi feita com cuidado por uma empresa que ela dificilmente erra, eu não lembro aí, são poucas as vezes que eles desapontaram, e que é um clássico, assim, do ponto de vista da importância que ele teve, de como ele foi feito. E recomendação, novamente, do Projeto X, clássica de joguem Crash Bandicoot agora. Tá vendo, Kiba? Não falei 6 horas, igual eu já falei outras vezes. Muito bem. Para Parabéns, tá melhorando um pouquinho. Tô melhorando. Porque assim, Crash também não é um poço de profundidade, né? Vamos concordar. É, mas é legal, é divertido. A parada não, é diversão. Você não precisa se aprofundar em tudo que você faz. Não, mas é exatamente. Você não precisa de um jogo que seja mega denso e pesado. Cara, um jogo divertido, às vezes, é o que você precisa, entendeu? É o que a Nintendo sabe fazer até hoje. Diversão. Sejamos felizes. Exatamente. O Crash, eu queria falar que ele realmente é um jogo muito legal, muito divertido mesmo, né? Ele é difícil, o primeiro. A dificuldade naquela coisa assim de que detalhezinho que você pode facilmente morrer de bobeira, cara. E você pode ficar irritado um pouquinho porque você quer acabar logo essa fase e fica ansioso. E você começa a agilizar e você se ferra mais ainda, né? Mas ele é muito legal, ainda mais pra molecada, né? Pra criançada que tá conhecendo mais esse mundo assim de 3D e tal, né? Eu, quando conheci o Crash, eu realmente eu digo que eu conheci ele num momento mais errado, né? Eu tive acesso ao PlayStation bem depois, né? Já era velho. É, então, na época que o 64 já tava morrendo, então eu consegui trocar meu 64 pra um PlayStation, acredite. Eu teve um cara que conseguiu aceitar essa troca. Caramba, e aí sim eu joguei o Crash. E eu gostei bastante. Jogos mentais, esse não é o videogame que você procura. É o videogame que você trocou. Esse não é o videogame que você precisa, é o videogame que você merece. É, você tá vendo esse meu videogame, ó? Olha só, ele tá queimado, mas ele é um Nintendo. Oh. Niteto, ele é o Niteto. Ele é o Nintendo. Você quer esse videogame? Ele é o Nintendo 64! Então, é o clássico. Pô, mas ele tá queimado. Mas é o Nintendo. Mas os jogos não acabam, não tem mais jogo sendo lançado. Mas é o Nintendo, mas cara. Mas é o Nintendo. Cara, Nintendo ou nada. Nintendo ou nada. Aí vocês mostrar a foto do Miyamoto sorrindo, ele aceitou. Tá bom, aceito. Porque ninguém diz não ao Miyamoto sorrindo. Fica com esse PlayStation que eu não jogo mais. Mas é o seguinte, então. Eu realmente, eu digo assim, se eu tivesse jogado ele 5 anos antes, eu realmente eu teria amado mais ainda essa franquia do Crash. Ele é legal, já digo assim, ele tem muita coisa boa assim, né, de ser explorado. Ele é engraçado, ele é cômico mesmo, os movimentos são simples. Até, né? Ele tem... Ele flui bem, né, Seixas? Ele flui bem. Eu já disse, ele é difícil naquela conceito, assim, de que você pode fazer uma bobeirinha e morrer. Mas, pra chegar até o chefe final, não é difícil, na minha opinião. O que complica é você tentar atingir os 100%, ou mais de 100%, né? Que é possível também nesse jogo. Mas aí é questão do jogador, né? Se você quer ou não fazer isso. Mas você não é obrigado a fazer isso pra apreciar o jogo. Excelente. Então, por isso que eu acho que é uma boa pedida jogar mesmo o Crash. Eu gostei bastante do 3, porque ele tem muito mais opções, muito mais movimentos... Há muito mais desafios de cenários também, né? E eu adorei o Crash Team Racing, cara. Muito legal. Quase que o Crash 3 seria a versão definitiva, né, Seja? Seria o Crash em toda a sua potencialidade. Pois é, cara. Porra, então é muito legal esse jogo. Os jogos da Naughty Dog nesse daqui do Crash realmente eram muito legais. E é uma pena que a Naughty Dog ela não quer voltar aos jogos do Crash. Esse cachorro safadinho. É uma pena. Deixa eles lá com o Charter, Last of Us. E o Crash é pro passado, gente. Droga, faz isso não. Joga no emulador. Pois é. Sonha. Pois é, mas é isso então. Recomendação de Crash Bandicoot. Vale muito a pena. Bem, cara, Crash me dá saudades de uma época em que a gente tinha mascotes fora da Nintendo, assim, sabe? Porque é um mascote foda, é um jogo divertido pra caramba, é um jogo que ele é bom sem ser pretencioso, que, como vocês já disseram, é uma... Não uma falha, mas é uma noia que os criadores de jogos hoje em dia eles têm, de querer fazer o jogo grandioso, com camadas por trás e referências. Velho, Crash é um jogo simples, um jogo divertido pra caramba e é uma franquia, né? Que os três principais jogos são fantásticos e eu fico muito triste dela não ter continuado assim como no esplendor que ela surgiu. E eu espero profundamente que haja um Kickstarter aí dos caras, quem sabe eles não conseguem. Pô, se eles conseguirem os direitos, fazer um Kickstarter interessante aí, tenho certeza que muita gente ia dar uma grana pra ver um novo Crash ou alguma coisa nova dessa franquia. Eu compraria, compraria. Ah, a gente não viu aí o Mighty Number 9, que apesar de não ter os direitos, é o sucessor espiritual do Mega Man, do Inafune, né? A gente nunca sabe. É, quem sabe? Tem que ter esperança. É isso aí. Eu espero que dê certo. Eu vou torcer pra esse Kickstarter rolar. Vou torcer. E3 2015, hein? Cancela Uncharted e anuncia Crash. Anuncia Crash. Bom, pra mim, é um pouquinho complicado falar de Crash, porque é um jogo, assim, que me lembra muito da minha infância. Por mais que eu seja um nintendista assumido e foda-se qualquer outra empresa, eu eu gosto muito do Crash, porque eu joguei muito Crash na infância. Eu e meu irmão. E foi um dos poucos momentos, assim, que eu e meu irmão estivemos, de fato, unidos, jogando alguma coisa. Em paz. Em paz, é, porque hoje não tem mais essa paz. Não sei se algum dia vai ter, mas... eu tenho boas lembranças do Crash e sinto saudades dessa franquia. Porque se hoje continuasse, eu com certeza continuaria jogando. Porque eu tenho PlayStation 3, eu passei pelo PlayStation 2, então eu teria como jogar. É como a gente faz com o Mario, né? A gente joga até hoje. Exatamente, porque o Mario me marcou na infância, marcou, mas o Crash também. Eu acho que se houvesse a mesma força no Crash, eu ia estar pau a pau entre os dois até hoje. Talvez até muita coisa seria diferente, não sei, não posso dizer. Mas é isso, eu gosto pra caramba do Crash e quando surgiu a ideia deste podcast, eu fiquei muito feliz e falei, eu preciso participar dessa vez. Mas isso que você falou é até interessante, porque o meu irmão, por exemplo, o meu irmão é aí um sonista assumido também, né? Foda-se o resto. E muito disso é óbvio que é porque ele teve contato mais novo que eu ainda com o videogame da Sony, como eu falei, eu não tive Super Nintendo, e ele adora Crash junto. Então, assim, formou ele como jogador e fez ele continuar querendo esse videogame aí por outras tantas franquias que vieram, mas você acaba criando um carinho especial e às vezes isso que faz você seguir e querer mais, você busca às vezes aquele videogame próximo pra jogar aquela franquia, igual a gente falar, por que a gente compra, você compra hoje um, tem muita gente, a brincadeira do console seller, né, o jogo que vende videogame, você compra um Wii U porque vai sair o Smash Bros, porque vai ser o novo Zelda, porque vai sair o novo Mario, Mario Kart, você compra o PS4 porque vai sair o Uncharted, ia sair o Bloodborne, você compra o God of War, God of War! Exatamente, você compra o One porque você vai jogar Halo, você vai jogar o novo Gears, né? Então esse sentimento, apesar do Crash, tinha também, de você, às vezes, esperando ele pra frente, você comprava um novo console. E eu acho que, infelizmente, ele faz falta nesse ponto, né? De você querer, de você ter a continuidade dele como você tem de outras franquias. Sim, sim. Só a galera da SEGA que não tem como comprar console pra jogar, né? Ah, que console que a gente vai comprar depois do Dreamcast? Comprar outro. Pro Wii U pra jogar Sonic Boom. On your face, SEGA. On your face. Parabéns, SEGA. Mas acho que é isso. Antes de finalizar, eu gostaria de pedir para o nosso grandiosíssimo convidado, Eric Seika, para fazer o seu jabá. Ó, oh, por favor. Aquele grande momento, né? Tô aqui tirando os cartões de visita aqui do bolso, tá? É isso aí. Abre o PowerPoint, né? PowerPoint. Infográfico, essa parada toda. Bom, gente, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado. Nós é que agradecemos, nós é que agradecemos. Então. Pois é, né? Quem diria que a gente tem um membro em comum, né? Que é o Cabeça aí, que também é, como a gente disse até no começo, que também é formado em Direito, também é de Taubaté, assim como eu, mas... Que loucura, que loucura. É muita loucura. Terra pequena. Com gostos parecidos ainda, no caso do quesito videogame. Pois é, sim, pois sim. É. E também o que a gente tem em comum é que nós dois temos um podcast, né? Assim como vocês, eu tenho também um podcast, que é o Overkill Podcast. Ele é um podcast que trata só sobre jogos, né? Não é como vocês que tratam de vários assuntos culturais. A gente fala mais sobre videogame mesmo, e de vez em quando a gente escapa um pouquinho do assunto, mas em geral é sobre videogame. A gente gosta bastante de discutir não só jogos específicos, mas assim, uns temas mais polêmicos, umas discussões mais que envolvem assim o mercado, a indústria mesmo em si, as tendências e tal. E a gente tem um programa quinzenal, é só entrar lá no overkill.com.br, você pode acompanhar conosco nossos programas lá de 15 em 15 dias, toda quinta-feira, por enquanto. Talvez a data mude, mas isso ainda é para o futuro. Então é só entrar lá, overkill.com.br. E essa, eu faço aqui também uma recomendação de coração de quem escuta, se você não escuta o Overkill, cara, vai atrás. Eu recomendo aí, se você gosta, o meu favorito é o de Phoenix Wright. Aquilo é genial. Por que legal, será, né? Jogos de advogado, né? Não, o problema não é nem o jogo ser de advogado, cara. É que eles recriaram o primeiro episódio de Phoenix Wright em áudio. Cara, aquilo é genial, cara. Eu queria ter tido essa ideia. Do fundo do meu coração, eu tenho inveja de não ter tido essa ideia. Olha aí. Entendeu? Claro, é a franquia de advogados. Nós estamos falando de advogados. Mas é isso aí. Valeu mesmo, Eric, pela sua participação. Muito obrigado a todo mundo que escutou esse podcast até o final. Continue ouvindo, porque agora vai ter o Caixa de Entrada com edição do Seiji, com participação do Seiji, é claro. Será? Será? Será que estou errado? Eu errei esses dias. Se eu tivesse que chutar pela maioria, é óbvio que iria no sim, né? Eu errei esses dias. Em todo caso, o Seiji, a gente se vê daqui a alguns minutos. O Seiji estará envolvido. Muito obrigado a todos, continue escutando o Projeto X Podcast e até a próxima. Um abraço e tchau, tchau. Falou, gente. Falou. Abraço. We'll be right back. sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Olha, eu aqui de novo. E quem está aqui comigo hoje? É o Lucas, ou o Abi, ou o Feto. Ah, eu já desisto dessa parada. Bom, de novo aqui estou eu. Ok, Lucas, eu vou tentar te chamar de Lucas. Muito obrigado. Vai ser difícil, já tô avisando. Bom, e pra quem não conhece o nosso site, né, nossa audiência rotativa, entre no nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Para mandar e-mails para a gente, mande para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos a fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. E também estamos no Twitter no @projetoxpodcast. Exatamente, recado, só temos um recado. O Kiba, ele postou uma matéria, né, um infográfico, na verdade, onde ele apresenta a relação, né, de personagens e filmes da Marvel Cinematic Universe fase 1 e fase 2. Ficou bem legal, vai. Eu gostei desse infográfico. Ficou muito bom. Vão lá, acessem, dá uma olhada, galera, tá bom? Mas vamos começar os nossos e-mails. Cara, muitos e-mails, né? O feedback do mangás que nos marcaram. Caramba, tem bastante coisa. Sim, bom. Primeiro e-mail aqui, do Cláudio Dragão Dourado. Aê, o PXPcasters. Muito legal o podcast. Caras, não tenho muito o que comentar. Mega divertido. Só fiquei impressionado por terem indicado um hentai. Que sim, aqui Love Junk foi classificado como hentai. Ele ficava na prateleira dos pornôs e com aquela capa preta indicando conteúdo adulto. Acho que é isso. Muito sucesso pra vocês. Ômega, abraços. Ó, o Dinho só pediu pra dizer que ele nunca negou que era um hentai. Mas mesmo assim, eu não li a história, então não posso dizer muito, né? Mas se você tá falando que é um hentai, o Dinho também falou que é um hentai, então tá bom, vai. Só aceita. Mas valeu, Cláudio Dragão Dourado. Valeu. O próximo e-mail é do Ítalo Gonçalves. Olá, amigos do Projeto X. Ótimo podcast. Adorei a maioria das indicações de vocês. Comecei a ler The Gamer depois de escutar o cast e tô curtindo pacas, bicho. Mas minha opinião com o Dinho caiu muito depois desse cast. Cara, na boa, não dá pra ler Love Junkies no ônibus. E também não acho que seja um mangá que seria uma boa pra indicar pra alguém. Mesmo tendo uma historiazinha. No meio é putaria demais. Agora eu vou ler pra pegar One Piece, Detetive Conan, Hajime. Vai demorar, cara. Olha, só pra avisar que o Jin também pediu pra dizer que dá pra ler no ônibus, eu só tenho que desapegar. Desapegar os olhares estranhos da sociedade. Só volta. Desapega, cara. Desapega. Desapega. Mas eu já disse, eu também não li o Love Junkies, então eu não sei, cara. Na boa, eu realmente não conseguiria também ler no ônibus. Eu não tenho nem idade pra ler o Love Junkies. É verdade, né? Você não pode ler, então, Lucas. Eu não li. Não pode, não, tá? Não lerei. Enfim, mas valeu pelo teu e-mail, o Ítalo. Valeu. Próximo e-mail aqui, Ricardo de Andrade Santos. Muito bom podcast. Sobre os mangás que marcaram, só senti falta de citarem o Rurouni Kenshin, um dos melhores mangás de Shonen, e do Berserk. Vocês falaram de finais ruins, nada supera o do Shaman King, que, apesar de legalzinho, tem um final bem ruim. Cara, Shaman King é uma decepção, né? Olha, eu não li o mangá, eu não vi o final do anime também. O final do anime eu sei que não tem nada a ver com o mangá, mas eu não sei... É porque o final do anime não tem. E o final do mangá eu não sei se é bom, não. Não li o mangá? É bom, Fred? É bom, Lucas? O mangá eu não li inteiro, assim, então não sei dizer, tipo, o final do mangá. O anime eu sei que é bem decepcionante. Ei, meu Deus do céu. Agora, sobre... Ele falou sobre o Rurouni Kenshin e Berserk, cara. Teve muita coisa pra se falar. Não deu tempo. Não teve espaço pra falar. Sinto muito, né? É, precisaria de um cast um pouco maior pra inserir esses clássicos. Exatamente. Mas valeu pelo teu e-mail, Ricardo de Andrade Santos. Valeu. O próximo e-mail é do Rafael HQ. Ele começa assim, ó. Falando sobre o Dragon de Éter, né? Sobre o título do livro. Bom, se fosse algo tipo Borboletas de Éter, a reação ia ser que brega. Mas sendo Dragon de Éter, a reação é... Caralho, que foda. Preciso ler isso. É sempre assim. Se tem um dragões no título, cara, chama atenção. Tem jeito. Aí, sobre o cast dessa semana, pra mim, foi o cast do óbvio, principalmente o Mug, mas isso é uma prova da boa relação do Projeto X com os ouvintes. Já falei, a lista do Mug é a coisa mais óbvia que tinha, conhecendo o cara. É óbvio do óbvio. É a coisa mais previsível que tinha. O Mug é muito previsível, cara. Realmente. Enfim, né? Mas valeu pelo seu e-mail também, o Rafael HQ. Valeu. Próximo e-mail aqui é um e-mail um pouco grande em relação aos outros, né? É do Leonardo Piana. Ele começa aqui, ó. Fala, galera do PXP, Piana aqui, e hoje irei comentar sobre o último cast de vocês, mangás que nos marcaram. Primeiro irei comentar sobre os seus comentários, pelo menos sobre os mangás que eu conheço, e também não todos, porque senão ficará um e-mail muito grande. Ó, já tá um e-mail grande, né? Mas, beleza. Continua. Primeiro mangá, Gun. Cara, que mangá legal eu achei Gun. Eu já tinha ouvido falar muito sobre ele por um amigo que adora, e quando eu tive a chance de achar a coleção completa e baratinha, comprei, li e gostei. Mas essa saga, por ser a primeira, tem alguns probleminhas. E também, você vê que a arte do autor ainda está se desenvolvendo. Por isso, eu acho que Gun Last Order, pelo menos o que li até agora, é melhor. Então, recomendo. Mag, o que dizer desse mangá que comecei a ler também faz pouco tempo? E simplesmente adorei. Eu comecei lendo conforme saía por aqui. Mas depois de alguns volumes, eu não consegui resistir e li uma porrada por scan. E sério, tirando a arte, que meio ruinzinha, a história e os personagens são muito bons. Eu estou adorando esse mangá. Outro que também li conforme saiu por aqui foi Lucifer e o Martelo. Basicamente é um shonen que zoa com os shonens, que possui personagens muito carismáticos e que também adorei ler. Mas um que li conforme saiu por aqui e gostei bastante foi Termae Romae. Esse é um que ficou meio confuso a explicação no cast, tanto que nem vocês mesmos estavam entendendo, mas é um mangá bem divertido. Ele é focado na comédia, mas conforme os volumes passam, ele começa a desenvolver outro outros temas como romance. E para mim, o final fechou muito bem a obra. Recomendo muito esse mangá para quem não leu. Olha aí. One Piece, meu mangá favorito. Esse merece um parágrafo todo. Cara, como eu adoro One Piece. Eu fico bobo de como o Oda consegue escrever uma história tão boa com personagens tão carismáticos em um mundo tão amplo que é muito bem explorado. Sério, não sei como alguém pode não gostar de One Piece. Melhor shonen sendo publicado atualmente. E não duvido que quando acabar, se torne o melhor publicado. Uma coisa legal é que eu acompanho One Piece faz anos já. Toda semana lá estou eu à espera de novo capítulo. Mas recentemente comecei a reler o mangá que tem aqui em casa. E eu tô começando a saga de Alabasta. E mesmo no começo, na primeira saga, East Blue, o autor já mandava bem pra caralho. A minha parte favorita é o arco da Nami. Oh. Aquilo mexeu muito comigo. Principalmente a cena de quando a Nami pede ajuda pro Luffy. Foda. Foda demais. O Mugi deve me entender. Afinal, compartilhamos de um mesmo amor. Acho que todo mundo que leu vai identificar um pouco com esse sentimento, né? Essa parte é muito boa. Agora, Sage. Por que Sage? O Sangue Drop é tão legal. Como você pode não gostar da segunda parte? Pra mim faz total sentido o que acontece. É algo construído, não é jogado. Você precisa mudar de opinião. Olha, eu já digo, cara. A segunda fase de O Sangue Drop, você pode falar que ele é bem construído. Ele complementa a história, assim, no que tem na primeira fase. Mas eu acho muito desnecessário. Ele quebra a magia da primeira fase. Velho do céu, ele é muito... É uma transformação. Não, ele é muito chato. O Sangue Drop, onde ele acabou na primeira fase, ele fica uma coisa muito boa. Ele fica muito coerente quando ele acaba naquele jeito. Então, eu acho que a segunda fase, ela ficou muito chata, muito desnecessária, muito triste de se ler. E tem a polêmica, todo mundo xinga. Pra mim, whatever, né? A polêmica, eu só não gostei mesmo dessa parte de chato que estragou tudo, né? E não sou eu que concorda com isso, não. Você é um dos primeiros que eu vejo que defende a segunda fase. Todo mundo que eu já conversei odeia a segunda fase. Acha muito ruim. Mas ele falou que você precisa mudar de opinião. Não, eu já tenho minha opinião, cara. É essa. Eu não gostei, é desnecessário, é fraco, é ruim. Beleza. E ele continua aqui. E Reborn é impressionante como esse mangá vai de algo bom para uma total merda. Para no final voltar a estaca zero. Cara, é muito ruim o final do Reborn. Puta que pariu. Eu xinguei pra caramba a mangá, cara, por causa disso. Pra fechar, minha lista baseada nas categorias que vocês fizeram seria mangá marcante, Oyasumi Pan Pan. Uhum. Mangá que leu recentemente, Monster. Olha aí. Mangá surpreendente, After School of the Earth. Mangá que você recomenda para todos, Eden It's a Endless World. É, ele coloca aqui, tô pulando de alegria, que vai ser republicado. Olha aí, vai até o fim dessa vez. Mangá para xingar, Jogo do Rei. Ê, maravilha. Não li, então não sei. Não faço ideia, cara. Mas valeu, então, por todo esse e-mail, Leonardo Piana. Valeu, Piana. O próximo e-mail do Blackstar. E-mail também grande. Yo, faz tempo que não mando e-mail. Depois que comecei a trabalhar, fiquei bem ocupado. Mal tenho tido tempo de ouvir os podcasts. Mas devido a problemas de saúde, eu fiquei uma semana em casa e consegui pôr o podcast em dia. Agora chega de introdução e vamos comentar alguns casts. Demolidor, a série. Vou dar minha opinião como leigo no assunto. A única coisa que eu conheço de Demolidor é aquele filme que todos amam. Aham, sei que todos amam. Aquela coisa estranha pra caramba. Eu gostei muito da série. Achei a história muito legal e interessante. Até senti vontade de ler algum quadrinho do herói. Olha aí, tem muitas histórias boas. Principalmente da fase do Frank Miller. Recomendo a leitura. Acredito que o motivo do Matt apanhar tanto na série é porque ele faz mais parkour e dança do que luta. O louco. Tipo, os movimentos até são legais de ver, mas no meio das lutas e até mesmo fora delas, ele faz muitos movimentos desnecessários. Falando em coisas desnecessárias, eu ainda não superei a morte do... maravilha, ó, spoiler. bom, mangás que nos marcaram. Aqui vou tentar não me estender muito. O mangá marcante? Hunter x Hunter. Nem preciso falar muito da obra suprema da vida. Se você ainda não leu, então leia. Se já leu, leia de novo. Hunter x Hunter é realmente um mangá muito bom. Hunter x Hunter é muito bom. Vale muito a pena a leitura. O mangá que você leu recentemente, Boku no Hero Academia. Oh, muito bom, hein? Puta que pariu, que mangá foda! Todo mundo precisa conhecer esse mangá. Quando ele começou com Boku no, eu fiquei receoso de sair um pico ali no final. Eu gosto, cara. Achei muito legal. Vale a pena ler, viu? O Boku no Hero Academia. O mangá surpreendente, One Punch Man. Só digo uma coisa, o melhor herói de todos os tempos. One Punch Man é muito bom, cara. Muito bom mesmo. O mangá que você recomenda para todos, Genshiki. Olha aí, oh, gostei da recomendação. Pra mim, esse mangá representa muito bem como os otakus realmente são e também é uma história que qualquer pessoa pode aproveitar. Mas se você for do nicho, vai aproveitar ainda mais por causa das referências. Cara, Genshiki é uma história muito boa mesmo. Recomendo sempre. O mangá para xingar, Bleach. Chichikubu, vai a merda. Cara, Bleach tá muito zoado. Ai, meu Deus do céu. Tem que acabar logo essa história. Puta vida. Bom, sobre os outros casts lançados, após o 129, não tenho muito o que falar, pois não conheço muito sobre os assuntos. E se eu começar a falar de manias e Gintama, eu nunca mais paro de escrever. Por hoje é isso e continue com um bom trabalho. Por fim, ele mandou o endereço dele, né, já que ele tinha ganhado a dica, tinha sido o primeiro no ranking do ano passado. Anotamos o seu endereço, o Blackstar, e assim que possível mandaremos os seus prêmios, tá? Beleza? Valeu! Valeu, Blackstar! Ah. Próximo e-mail aqui, um e-mail também... É, não é tão pequeno, mas também não é tão grande, né? Do Diogo Rikio Miyazaki. Olá a todos do Projeto X, tudo bem com vocês? Tudo bem, e você, Cid? Sim, sim. Bom, espero que sim. Aqui quem escreve é o Diogo Miyazaki, 21 anos de idade, Curitiba, Paraná. Faz algum tempo que não envio e-mails, mas como o assunto me interessou, estou retornando deste meu hiato. Sobre o mangá marcante em minha vida, como já roubaram Lúcifer e o martelo de mim, vou falar então de outro mangá que me marcou igualmente, que é, por favor, não estranhe, o Nani Master Kurosawa. Safadinho. Sei que vai ser difícil explicar o porquê, mas qualquer um que tenha lido sua sinopse já passaria longe desse mangá. Quer que eu explique qual é a sinopse, ô Feto? Não, explica aí. É, acho que não. Temos ouvintes com menos de 18 anos. Não vai dar certo esse negócio. Tipo, um cara gravando com menos de 18 anos também. É, tipo um cara que ele tem um hobby, assim, que adolescentes e pré-adolescentes costumam fazer muito, ainda mais com acesso à internet fácil, sabe? E você pode fazer isso com uma mão apenas, sabe? Então, vamos continuar o e-mail. Vamos continuar, mas dizem que é muito bem desenvolvida a história, então continuando. Caraca, acho que eles erraram na sinopse, então. Ele foi marcante, assim como surpreendente, pois aborda temas que não se espera serem abordados, de me passar sensações de desconforto às situações que os personagens sofrem, de empatia ao protagonista e de tristeza a caminhos errados que o protagonista toma em sua vida. Um dos melhores amadurecimentos de personagens que eu já tive a oportunidade de ler. Não deixe o preconceito e a aversão impedirem de ler esta obra magnífica. É aquela coisa, né? Como eu disse, tem essa sinopse, mas eu ouço muito bem o pessoal falando muito dessa parte de desenvolvimento, amadurecimento dos personagens, que, como o Diogo falou, né, cara, é muito bom. Legal. Agora o mangá recentemente foi Prophecy. Foi um mangá que já foi esperando ser bom por já ter lido resenhas pela internet. E realmente foi um ótimo mangá. Foi um mangá que realmente demonstrou como se comporta a internet. Além da belíssima tradução e adaptação feita para a nossa língua, para nos ajudar nessa questão. Seu final foi bem inesperado, mas condizente com a história. Acho que não tenho nenhuma ressalva para este mangá. Só elogios. Olha, eu também só ouço gente falar bem do Prophecy, viu? Eu preciso ler. O mangá que me surpreendeu foi Dorohedoro, é isso? Eu não conheço, não li, não sei. Acho que é assim que se pronuncia. Bom, antes de ler este mangá, eu vi muitas imagens e as suas capas, e esperava algo bem parecido com Berserk, ou seja, muita violência e gore, mas acabei me esparrando num mangá bem cativante por conta de seus personagens extremamente carismáticos. O mangá possui violência e gore, mas, para minha surpresa, ele não foi para um caminho dark e depreciativo. Ele vai para um caminho mais cômico, usando de muito humor negro. Além disso, ele possui um mundo bem rico e inusitado, pois a história é sobre magia, mas não usa praticamente nenhum tipo de arquétipos desse tipo de história. O mangá para se recomendar é do autor de Lúcifer e o Martelo, no caso, Satoshi Mizukami, que é Spirit Circle, eu acho que é isso. Esse mangá o autor ainda está fazendo, mas por muitos, e por mim também, considero como sua obra-prima, pois nela ele trabalha suas características mais fascinantes, que é a relação entre personagens e seus desenvolvimentos. Neste mangá, aborda o tema de vidas passadas, no qual dois personagens possuem uma habilidade de viver novamente estas vidas. Achei incrível como autor, em poucos capítulos, faz a gente acompanhar praticamente a vida inteira de um personagem, dando tempo pra conhecer, gostar e se importar com ele. Fica a recomendação deste mangá excelente. Olha aí, se é do mesmo autor do Lucifer Martelo, deve ser bom. Se diz que é obra-prima dele, porra, deve ser bom pra caramba. Spirit Circle, deixa eu anotar pra ler ele. Um mangá para odiar. Este vai ser difícil, pois muitos mangás que não me agradavam ou vieram não me agradar mais, eu parava de ler e nunca mais os tocava. Por isso é difícil de escolher um, mas acho que fico com o Bleach mesmo. Ei, mais um, olha aí. Acho que foi um dos primeiros mangás que li e acho que só por isso que não parei. Chega a ser uma tortura ler cada capítulo. Muitas vezes sinto dores físicas. Acho que me odeio um pouco por estar ainda lendo esta merda, mas eu quero saber até onde vai o fundo deste poço de merda que é Bleach. Desculpa linguajar. Olha, eu te entendo, eu só li o Bleach por um motivo. Eu quero saber como acaba essa merda. Tantos mangás que eu já fiz isso também, porra, eu só quero saber como acaba depois de ler tanto tempo. Acho que é isso, e desculpa pelo e-mail gigante. Um abraço a todos e até mais. Valeu pelo teu e-mail, Diogo Rick Miyazaki. Valeu, Diogo. Muitas sugestões fascinantes, viu? Valeu. Anotamos aqui. O último e-mail é do Luiz Gustavo Negri. Luiz Gustavo Negri, Santos, 16 anos. Ótimo cast, tem vários mangás que eu ainda não li, depois desse cast pretendo ler quando tiver tempo. O mangá que me marcou, Hunter x Hunter. Olha aí, fui ler o mangá depois de ver o primeiro anime, achei muito bom e depois de ler tudo online, acabei comprando os volumes. Agora só tem que esperar o preguiçoso lá do Yoshihiro Togashi continuar essa história, cara. Aqui. É, mas ele tá jogando Monster Hunter. Né? É, aí ferrou. Ai, meu Deus. Aí complica. Bom, mangá recentemente, Vinland Saga. Simplesmente o melhor mangá que está sendo lançado no Brasil recentemente, na minha opinião. Olha, eu acho que o Rafael Ferri tá comprando, ele tá adorando. Pelo que eu saiba, eu não li, mas só ouço também falar maravilhas dessa história. O mangá que me surpreendeu foi o Soul Eater. É mais um que eu havia visto anime antes e tinha achado o final horrível, mas fui ler o mangá e aquilo me surpreendia mais a cada volume. É, então pelo que eu saiba, ele na reta final do anime ele mudou totalmente, Yokes. Totalmente, acho que nos últimos 20 episódios ele já dá uma mudada, assim. Cara, eu parei, eu vi uns 3 quartos do anime e parei. Cara, o negócio tá pior. Ah, não vou ler não. Não vou ver não. Chega, né? Mas parece que o mangá parece que tá melhor, né? Sim, sim. O mangá que eu recomendo para todos é Sketch Dance. Olha aí, que bom, que bom. Ainda não terminei de ler, mas acho extremamente hilário. Fora as partes mais sérias que dá até aquela vontade de chorar. Sketch Dance é muito bom. É uma história muito boa. Pena que já acabou, né? Sim. Poxa vida, mas eu gosto do Sketch Dance. Eu curto pra caramba. É muito legal. Uhum, recomendado. E mangá para xingar, bom, como sempre, o de Bleach e CDZ, vai os dois. Ah, maravilha. Mais um pro Bleach. Ah, e CDZ, bom, pra xingar pro CDZ também é algo clichê, é algo normal. Ah, mas valeu, então, pelo teu e-mail, Luiz Gustavo Negri. Valeu. Bom, as pessoas que acertaram as dicas dessa semana são o Parker, o Cláudio Dragão Dourado, Ítalo Gonçalves, o Ricardo de Andrade Santos, Rafael HQ, Leonardo Piana, Luiz Gustavo Negri e o Rafael Taira. Sim, valeu, pessoal que chutou e acertou. Muito obrigado. Mandar abraços também para o pessoal que comentou no site, o Pablo Neves, o Mexican Cube, caramba, o Rafael Taira, o Kleber Yamasato, o Rafael dos Santos Thomas. Sintam-se abraçados, pessoal. Escolham alguém da staff para sentirem abraçados. E para fechar esse caixa de entrada, vamos falar das dicas. Quais foram as dicas da semana passada, o Lucas, o Feto? Bom gosto, máscara e caixa de TNT. Dicas fáceis, eu achei. Para quem ouviu o podcast, foi o podcast de Crash Bandicoot. Bom gosto, porque tem a trilha sonora cheia de bom gosto, né, nesse jogo. Mas se você pega as três máscaras, aí toca bom gosto pra valer. Uhum. A máscara, realmente, então, é um item que tem ali, né, no jogo. Você pega três máscaras, você fica invencível por um certo tempo. E caixas de TNT é o que mais tem também, viu? Pisa na caixa de TNT, ela vai estar em contagem regressiva, vai pra explodir. E sai de perto dela. Meu Deus do céu. Bom, as dicas para a próxima semana são 1946, RCE e Mordomo. Vamos lá. 1946, RCE e Mordomo. Bom, espero que o pessoal se satisfaça com essas dicas, cara. Que eu realmente eu não sabia o que botar, tá bom? É, foi difícil. O pessoal do WhatsApp também não ajudou muito. Pois é, eles sumiram. mas então é isso. Espero que vocês acertem, galera. Não sei se tá fácil ou tá difícil. Infelizmente eu não sei. Mas valeu por tudo. E acho que é isso, né? Fechamos então esse caixa de entrada. É isso aí. Valeu então, galera. E... valeu. Abraço. Até a semana que vem. Fui. Eu não vou pronunciar isso aqui, Peramelemórfia, caramba. É, pra mim ele sempre foi um cachorro, mas infelizmente ele é mais pra um rato, na verdade. Eu juro que eu pensava que era um cachorro também, mas... Cadê a Dri, né, quando a gente precisa saber o que é um bandicoot? A Dri não sabe nada, bióloga. A Dri, pra ela, barata não é animal. Pra ela, barata não é animal. O que ela sabe de biologia? Nada. Ou alguém tem mais alguma coisa pra falar do Naughty Dog? Deixa eu pensar, você tem alguém? Deixa eu pensar, sobre a Naughty Dog. Vê aqui, Wikipedia. Wikipedia é ótimo. É bom comprometimento. Os primeiros jogos da série foram lançados em 1995, distante 1995, que a cabeça devia ter uns 5 anos de idade, né, nessa época. 5? 5. Porra, cara. Ou seja, eu tinha 2 anos nessa época. Saudoso 1995, eu tava lá assistindo Cavaleiros do Zodíaco na Rede Manchete. O Seiji já tava indo pro segundo doutorado. Não, e... porra, eu devia estar na quinta série, nossa senhora, porra. Quinta série. Não, cara. Mas ainda é bom. Tem uma pequena inconsistência na pauta que fala: os primeiros foram lançados em 95. E aí fala Crash Bandicoot 96. O que teve nesse intervalo de tempo aí? Talvez tenha saído no Japão primeiro. Eu acho que não, eu acho que ele chegou primeiro nos Estados Unidos. Vamos ver o Wikipedia. Wikipedia. Inglês. Vamos abrir. Eu devia ter Wikipedia no Google, idiota. Aqui tá escrito 96. E 96 no Japão. É, lançou. A N é o quê? North America. Isso, 96. North America. É, Estados Unidos. América. Sim, América. Normal, 95. América. Então por que 95? É, Kiba. Deve ter sido. Ah, puta, cara. Que pariu, hein, Kiba. Desculpa. Ah, mas aqui vai acabou. Não, vamos cancelar. Deixou pra aqui, eu não gravo mais. Pelo amor de Deus. Falta de comprometimento, mano. Eu mando a pauta mega completa. Narra de novo. Os primeiros jogos da série foram lançados em 1996. Pronto, tá bom. Você que Seiji, lembra de botar isso no corte. Tá bom. O Seiji falando com o Seiji do futuro. Com o meu eu do futuro. Bom, deixa eu abrir a pauta, que eu tava fora da pauta. A Bia tava no Face, com certeza. Não, eu tô dando assistindo o Superman Returns na Warner. Dando F5 na timeline, com juro, certeza. Eu juro, tá fazendo Superman e o Return na Warner. E você acha certo também, tá assistindo no meio da gravação. Pô, justo o Returns, que merda. Cara, meu. E vai passar Lanterna Verde depois. Que merda, hein, Warner. Ah, vou assistir. Que merda, vamos terminar logo essa gravação. É essa, cara. Daqui a pouco eu passo o Batman e Robin também, ponto. Dei seguida. Vou até ligar minha TV. Bom... Bom, só valendo, só, deixa eu só dar um adendo, vocês colocam antes, que o primeiro Crash, ele em questões de venda, ele é um sucesso absoluto. Foi feito aí em 2007, segundo a Wikipedia, uma conta que ele vendeu 50 milhões de cópias em todo o mundo, que é coisa pra cacete. Hoje em dia você não, 50 milhões é muito jogo vendido hoje em dia. Naquela época também era, né? Mas hoje em dia é muita coisa. O The Witcher vendeu quanto agora, que eles até comemoraram em pré-venda? Que foi também um número inacreditável, mas pros números de hoje, quanto foi? Na pré-venda ele vendeu 1,5 milhão. Então, e ele já... E, cara, isso hoje em dia é um número... É, um milhão e meio pra estreia é muita coisa então, também. Então, aí, mas cara, 50 milhões é muito jogo, não, velho. E olha que... Nenhum de nós aqui jogou original, convenhamos. Né? Não. Cara, se contasse as vendas do Brasil, velho, ia dar... Nossa. Então. Ah, desculpa, a série vendeu 50 milhões, toda. Três jogos. Tá. Então é justo. Três Battlefield, 2 e 3. Agora sim. Então vou cortar tudo que você falou, cabeça. Corta tudo, filho. Corta tudo. A magia da edição é uma coisa maravilhosa. A gente nem fica idiota na edição. Cara, é ótimo, né? A gente pode errar o quanto a gente quiser. Pode... No final, só a informação certa. Exatamente. O bom editor, cara. Começa o Crash Bandicoot 2 e você volta 4 minutos na podcast. Flying. Flying. Furaingo. Furaingo Gurobuturo. Furaingo Gurobuturo. Mukashi, Crash. Troto Waku Waku. Nani um descafoco? Vou falar do jogo. Por favor. Ô, Toyo. Põe isso nos erros aí. Acho que até a Coco deve falar grosso, né? Crash. Coracho. Crash. Crash. Uga Crash. Então...